tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cash, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Quê? Não pode, amigo, é maldição. É um agouro. Exato, um agouro. Pode. Ai, amigo. Tô aqui. E também temos... Tô aqui, né, pra falar pro público várias gírias paraenses maravilhosas, dizer que quem chupou foste tu. É isso, tu vais? É, meu namorado gosta muito de site de puta. De puta. Ai, ai. Também temos ela, que também gosta muito de site de putas. Beijo, Aguiar. Eu vim desatolar a bandida pra dizer que vi resgar hits. Meu Olha Deus! Aí. Mais opiniões, mais Meu tarde. Meu Deus do Eita, céu. Segurando a audiência! Perfeito! Mas viu o primeiro ou viu mais? Não, vi dois episódios. Ah, já tá Olha. Bom, tá ótimo. Mas já me pegou, já. Olha aí. A gente falou, a gente avisou. Muito obrigado, público do Logado, por todo o serviço prestado por vocês. Olha aí. Vocês nunca erraram. Mais palmas pra vocês do que eu dou pra hétero de calcinha. Ai, ai. E daqui a pouco teremos Márcio Zanon aí, né? Que, como ele disse, quarta, de quarto ele faz dança, né? De quarto então, ele faz dança, né? Decadança, veca elegância, né? Daqui a pouco ele tá aí. Olha aí. Dança, gatinho, dança. Isso foi muito ruim. Ah, é. Ah, é. Eu só lembro da Débora Blando. Blando. Eu amo a Debinha. Eu também. Caraca, como é que pode, né? A mulher teve vários hits, a gente lembra ela dessa merda. Olha. Ah, eu amo Debinha, gente. Eu amo também. Que saudade de Debinha. Ah, de vez em quando ela tá no Altas Horas, né? Cantando as músicas disco merda que ela faz. Não, bicho. Ai, aí ela canta a música lá do A Indomada e é isso aí, sucesso também. Sucesso. A nossa Kylie Minogue, né? É isso, Kylie Minogue tem mais hits, né, menino? Fizeram a contagem no TikTok de hits que tinha, ela cantou 11 hits no show que ela cantou. Olha aí. Meu Deus. Mas também, né, amigo, são 11 mil anos de carreira, né? Então. Exato! Em 2001 eu conheci a Kylie Minogue, né, menino? 2001. Olha aí. Eu conheci em 2012, boom. Não, 2014, eu acho. Eu conheci a Kylie Minogue em 2001 com Can't Get 2000? Out of My Head. 2014, mano? É, amigo, porque, assim, por exemplo, Can't Get You Out of My Head, que... É uma música que é muito conhecida, mas assim, eu não sabia quem cantava, eu conhecia a música. Ah, você nunca viu a carinha que soltava aquela voz potente? Não, amigo, não. Aí depois, Érica me apresentou, porque Érica é muito fã. Muito fã, de Kylie Minogue, né? Kylie Minogue. De Kylie Minogue. E ela falou pra mim que melhor que Madonna, enfim. Aí a gente, obviamente, brigou. Foi uma coisa. Assim, eu amo. E aí foi onde conheci. Você sabe que Henrique também é um grande Kylie Minogue, né? É, Kylie Minogue. Ah, é? Ele é Minogue? Ele é. Eu amo. Mas vocês querem saber também que a Tayla fechou no Brasil, a grande cantora do hit Água, também fechou no Brasil. Pô, ia perguntar se era Tayla Hala. Que Rit Água pra mim é o da menina do Tio. Sheila Mello. Sheila Mello. Essa é Rit Água. Ela fechou no Brasil, né, menino? Ninguém tava sabendo. Eu vi no Twitter que comentaram lá, né, que o brasileiro fez um post falando, pegou um trecho de um vídeo dela e falou: ah, porque o som dela, que derreteram a xereca dela e botaram no HD e ligaram no. Que isso, gente? Mulher cantora séria? Aquática. E aí ela deu um retweet e falou: só quero que falem comigo assim agora, e falou, São Paulo, e falou, São Paulo, estou chegando. E aí ela fez mas... um show. Aí eu fico. Aí eu não fui procurar onde ela fez o show, né? Mas espero que tenha sido num espaço menor pra comportar o público, assim como o show da Ludmilla lá nos Estados Unidos, né, também. Sim. Né? Tem que ser um 2x2 a respeito, né? Dá uma atualização de show aqui também. Que, né, meu correspondente paulista, né, Luciano Guaraldo, foi no show da The Veronicas. The Veronicas, ah, sim. É verdade. The Veronicas foi lá no Cine Joia, que você conhece também o espaço, né? E aí... Pitiquinho, pitiquinho demais. Pitico, ele falou assim, foi um show com 11 músicas, 40 minutinhos ali, e não tinha nem 100 pessoas. Meu Deus! Que maldade. As pop, eu teria ido, gente, que eu adoro The Veros. Deu menos que dano, então. E deu bem também. Mas ele falou que deu uma chuvasca em São Paulo, uma chavasca, que acabou luz em vários lugares, o povo não sabia nem se tá tendo show no Cine Joy. Meu Deus. Quem é fã, né, Leose? Eu vim procurar a Tayla, tá? Porque eu não sei do que vocês estão falando. Você não sabe quem é Tayla? Não, e continua não sabendo, mesmo olhando pra cara dela. É aquela, make me sick, make me hotter, make me lose my breath, make me water. Ah, se você perguntar pra Nath, ela vai fazer um dossiê da Tayla pra você que ela tá... É tipo a Kylie Minogue dos novos tempos. É que a Nath é a maior fã de Tayla no Brasil. Ela é a Nath é fã de muita coisa, né, meu amigo? A Nath, ela é uma biblioteca viva. Essa é a realidade. Mas tá bom, né? Vou jogar lá no grupo do Logado pra ver se dão aí 100 mensagens das pessoas que Tayla é cantora. E você acha que rola Tayla no Toinha? Olha, eu acho. Assim, o Toinha são grandes artistas, né? Eu acho que Tayla tem uma carreira aí ainda pra percorrer até chegar em Toinha. Inclusive, tá indo aí a Nath Ozon, né? Do Netwish. Exatamente. E aqui também no Rio, né? Vai fazer aqui no Rio também. Ah, é? Onde? É. Eu não sei. Naquele link que você me mandou, tinha os shows que ela vai fazer no Brasil todo. Aí tinha... Amo! Deve ter um Toinha também, então. Ah, tem um Toinha. Aquele louco, né? Louco. Tô totalmente perdido no personagem. Mas, enfim. Pra quem for conferir aí, uma boa sorte, um bom show. Uhum. Quem quiser ver a Nath Ozon feat. Tayla, né? Eu falei pra Leosa que pra mim a única Nightwish que eu conheço é a Tarja, que é da minha época, dos anos 2000. Tarja Turan. Que arrastou a multidão. E que depois que... também saiu da Nightwish e botaram a terceira. Exatamente. Ai, que ninguém sabe quem é, então. É isso. É tipo quando a Cláudia Leite saiu do Babado Novo, que aí depois tiveram várias outras cantoras e ninguém sabe. Tiveram, menino. Tiveram, menino. Teve uma que era não sei o que, Aline Rosa. Teve várias pessoas, Mas porque Aline Rosa não é estranho, não. É porque as bandas baianas têm esse plot, né? De que elas continuam, trocam o vocalista e elas continuam, né? Ah, sim. Igual a Ivete também saiu do Banda Eva. Banda Eva, foi. Agora é um homem, né, que faz essa Banda Eva. É, agora é um homem. Agora, acho que quando ela saiu... É entrou, Saulo, né? Entrou Saulo, é. Eu não sei se tá Saulo até hoje. Já é outro, já. É outro. É. Saulo, saiu carreira. Saulo saiu carreira solo. Olha aí. Tá vendo aí? Acho... A gente entrou na amenidade sem entrar na amenidade. Né? É isso, já estamos em amenidades aqui desde o começo. Muitas amenidades. Temos muitas amenidades? É, mais ou menos, né? Começando aqui, que vai ter mais uma série de Harlan Coben esse ano. Opa! Tava faltando, né? Tava fraco. Pra quem tava sentindo saudade, vai ter mais uma série de Harlan Coben, agora no Prime. Sobre o que é? Menino! Surpreenda! O nome da série se chama Lazarus, né? Vai ser protagonizada pelo Sam Claflin, né? Nosso Phineas. E deu um homem que morreu, foi enterrado, e aí foi um outro homem lá e ressuscitou ele. Eu amo! É o único plot possível. E aí, menino, se aparentemente, o que dizem aqui na sinopse da série, é que o Sam Claflin, ele é um... Ele volta pra casa do pai dele, que é o Dr. Jonathan Lazarus, né? E depois que o pai dele comete suicídio, né? Ele volta pra casa. E aí, ele começa a ter experiências perturbadoras que não conseguem ser explicados. E aí ele se envolve numa nova série de assassinatos que estão arquivados, que faz ele tentar descobrir o que aconteceu com a irmã que foi assassinada há 25 anos. O que essa irmã não morreu é uma sacanagem. Exatamente, foi ela que matou o pai. Alguém não morreu, né? Exatamente. É Harlan Coben, né, menino? Alguém que deveria estar morto não está morto. Não está. Ou alguém vai morrer ainda nesse processo e vai voltar à vida. Isso. E pelo nome sugestivo de Lazarus. É, Lazarus é isso. É isso aí. Olha. E aí, menino, falando de séries, né? Grandes séries aí. A Netflix, né? Que a gente já tinha falado há algum tempo atrás que ia ter a terceira temporada de Monster, né? E aí falamos que vai ter a quarta temporada de Monster. E aí hoje, do nada, a Netflix falou assim, menina, a série tá pronta. Toma o cartaz. Olha aí. Daqui a um mês tá aí, em todas as plataformas. A Netflix falou isso, menina, tá pronta a série. A série tá pronta. E já estreia em 3 de outubro pra quem quiser assistir, tá bom? Um beijo na alma, né, que vai ser Monster, né, a história de Ed Gein, que é considerado Ed Gein, que ele é considerado o mais dos serial killers, né? Sim. Porque ele tem todas as coisas, né? Serrava as pessoas com serra elétrica, tinha mami issues, né? Então ele é uma grande miscelânea. É, ele é o serial killer original, né? Exatamente. É. Se eu não me engano, e provavelmente eu tô me enganando, né? É, ele foi o cara que a expressão serial killer originou com a investigação dele. Olha aí. Então ele é o serial killer original. E se não olha fosse, aí, sócio não podia, fundador na empresa serial killer. Serial killer. É isso. Daqui a pouco aí tá sendo chamado. Quem foi que a gente falou que tava chamando todo mundo? Ah, não posso falar. Não, é. Crítica censurado. Olivia Rodrigo, né? Não, eu tava falando, eu ia falar de alguém que a gente falou que está chamando todo mundo que é povos originais, né? Tipo, que inventou o pagode, que eu falei, ah, tá faltando. Ah! Pois é. É isso. Vai chamar de Gein. E aí, quem faz o menino aqui, o Ed Gein, é o Charlie Hunnam, né? Filhos da Anarquia, né? Que é o protagonista da série. Famoso? Ainda tá gostoso ele? Ah! Aí tá vendo? É, mas ele vai ser o Ed Gein? Ele vai ser o Ed Gein. Aí depois as pessoas não querem que eu sexualize, tá vendo? Olha que ele bota. Mas o Ryan Murphy, ele sexualiza todo mundo, né? Porra, Ryan Murphy, me ajuda também nesse caralho, né? Nossa, esse ano é muito bom. E aí, tá 3 de outubro, tá? 3 de outubro estreia esse grande mousse, que vai ser o glorioso Monster, né? A nova Monster. Quando eu penso, né, que Charlie Hunnam começou a carreira tendo o cozinho lambido em Queer as Folk, UK. Eu não lembro disso, amigo. Tem bastante. É porque o Queer as Folk original era Charlie Hunnam como o Justin e o outro, o comedor, né? Uhum. Era o Mindinho de Got. Nossa, nós vimos 3 Queer as Folk, né, menino? Que loucura. Eu não vi esse Queer as Folk que vocês estão falando que tinha. Não, Queer as Folk UK original, a gente só deu uma olhada nas cenas depois, né? Não assisti, não. Ah, você assistiu a do Showtime. É, assistiu do Showtime e assistiu o novo, né? E a do Showtime depois, a Showtime Revive. Ah, não, eu vi a original quando saiu, em 2000 alguma coisa. E eu vi o. E eu vi. Acho que o do Showtime, esse novo, mais mas novo. Mas a original é da UK, amiga. Você deve ter visto o americano. Ah, sim. Verdade, true. O americano. O Revival. Colonizada. Colonizada. Ah, mas você também saiu em 2000 e pouco, né? Não, você não viu o dos povos originários, né? UK. Então tá. E ela chegou, Márcio Zanon. A partir de agora eu serei letal. De uma forma que passar você sofrer. A gente falou em cu lambido, ele entrou, né? Ah, é? Gays, né? Mais lambido. Já tá gravando? Já. Ah, tá. Eu fiz a minha entrance, né? Não sabia nem se tava gravando. Gays, né, gente? Na verdade, eu ia fazer outra entrance. Eu ia fazer ha, ha, ha, tim, bom. É big, big, big, é big, seu bombom. Te dou parabéns, dando para a bunda. Parabéns. Mas faça rebola, seu aniversário. É. Eu vou, a gente vai se ver no final do ano, eu vou te ensinar a dançar parabéns. E aí você vai dançar essa música, a gente vai gravar. Ah, eu também quero. Então tá, a gente vai dançar. Parabéns. Então vamos. E o Leoz vai cantar lá no canal. É isso. A nossa Pabli. Ai, ai. Menino! The Waterfront foi cancelada pela Netflix, né, depois da primeira temporada. Não acredito. Cancelaram minha série de pai, menino. Tão boa! Heleninha Reutemann como? Chateadíssima. Porra! Gente, agora você vê... Você vê o quão ruim essa série deve ter ido, porque a Netflix nunca cancela nada dessas séries baratas. É, não, e tu vê, né, como Melissa Benoist tá com o pé podre, né, porque ela fez a série das Mulheres no Ônibus, cancelou na primeira temporada. Sim. Agora fez essa série do Waterfront e cancelou na primeira temporada. Ela queimou a coisa de renovar a série, daí tu nem Supergirl, agora nunca mais renovar nunca. Tadinho, gente. Mas eu fiquei chateada, sabe por quê? Porque eu vi o piloto, eu achei interessante, falei, vou ver tudo, não vi. Aí falei, quando vier a segunda temporada, eu vejo a primeira e a segunda. Agora. Garota, você ficou chateada com o negócio, você nem viu? Me respeita. Que foi cancelada. Você não financiou? É verdade. A culpa foi minha. Desculpa aí. Ainda bem que você vai renovar a Renzi. Waterfronters. Menino, e o FX aí deu a data de estreia da segunda temporada de English Teacher, né? Essa série que foi uma gostosa surpresa da última temporada, né? Não sei se ela vai chegar no Brasil na mesma data, gente, mas nos Estados Unidos ela estreia em 25 de setembro e eles vão liberar esse ano todos os episódios de uma vez, não vai ser semanal, né? Vão liberar isso. Essa, mas... É bem gostosinha de ver. A gente chegou a ver piloto? Eu nem lembro. Vimos o pilotinho. E eu acabei vendo a temporada inteira. Não acredito. Eu vi a sériezinha de 20 minutinhos. Sucesso demais. Ah, pois é. 20 minutinhos aí, ó. Quem sabe? O que mais a gente tem aqui? Menino! Confirmados aí os jurados, né? Da 24ª temporada de American Idol, né? Confirmados. Opa. Aí os retornos de Lionel Richie, de Luke Bryan e Carrie Underwood, né? Estão confirmados aí. E Katy Perry? Que a gente saiu, menino, ano passado. Ah, só porque tá na sua sucesso, foi. Ela tá fazendo ela tá voando, dela, né, gente? Ela tá lá voando no show, né? Mês que vem eu vou estar na Eras Tour dela, hein? Sei tudo. Tem uma trend de um TikTok maravilhosa, que as pessoas no show se filmando a cara e a Katy Perry passa girando e voando em cima das pessoas. Que ótimo. Como se fosse a Cláudia Leite no show virando, assim, ó. Perfeita. Eu amo. E aí vai ter, né, menino? Aliás, perguntaram pra Mariah Carey, né? Mariah Carey, você sabia que Katy Perry foi pro espaço? Ela falou assim, menino, não tava sabendo, mas eu quero ir pro espaço também. Aff, Mariah. Ela já tá no espaço. A cabeça dela é um grande espaço. Ela vive no espaço, Mariah Carey. Aliás, eu tô muito ansioso, né? Porque em setembro a Mariah vai estar aqui no Brasil pra fazer o The Town. E depois ela vai fazer uma apresentação lá na COP, né? E ela vai cantar em cima de uma Vitória Régia. num rio. Nós outros são soledad, né? Eu tô muito ansioso pra ver. Maraia não vai pro espaço por um simples motivo, né, amigos? Que não tem churrasco pra comer, né? No espaço. É só verdade. As pilas da Nicolina. Ai, que absurdo. O que mais a gente tem aqui, menino? O Paramount Plus aí reverteu, né, a renovação de Dexter Original Sin, né, Pecado Original, que tinha sido renovada para a segunda temporada em abril, e agora eles desrenovaram, né, falaram, então, menino, acho que vai cancelar, acho que tá cancelado. Mas estão investigando, né? Estão investigando, mas eu já trago pra você a investigação, né, menino? Ah, já saiu a investigação? Não saiu a investigação, mas já tem a informação, né, gente? É porque a Paramount foi vendida para a Skydance. Então, obviamente, quando uma empresa é vendida, eles vão reavaliar todos os projetos que estão na rua, né? E eles decidiram não seguir com Dexter, Pecado Original, mas, aparentemente, Dexter Resurrection vai ser renovada para a segunda temporada. Então, tá. E foi por causa do negócio disso da Paramount. Da Paramount foi o negócio do Drag Race que demorou. Essas coisas, não foi a mesma coisa? Exatamente. Eu amei o conceito de reverteu a renovação. Desrenovou, né? Desrenovou. Nosso tradicional de renovou. Fez a Etoile. Etoile fazendo escola. Exato. E a Etoile ainda é pior, porque tava com duas temporadas, né? Olha aí. Mas aí as séries estão querendo ser Etoile, entendeu? Aí estão ainda aprendendo, porque tu tem que se esforçar muito pra renovar duas temporadas e ser cancelado. Nossa senhora. Não é. Eu também acho, tem que ser muito ruim. muito, muito. Também tivemos uma notícia muito importante aí, né? Porque Taylor Swift ficou noiva essa semana. Ah, que fofo. It's a love story e she said yes. Né? E vai vir se casar no Brasil, né? Em Copacabana. Exato, todo mundo especulando de que ela vai ser o show do Todo Mundo no Rio do ano que vem, né? O responsável pelo Twitter da Prefeitura do Rio é um filho da puta, sério. Ele é. Cara, vai as noivas, né? Certeza. Primeiro que deve ser um gay, né? Não tem outra explicação. Com certeza. Mas, ó, minha teoria é que o próximo álbum vai ser álbum para criança de Taylor, tá se tornando realidade. Vai casar já, ó. Nossa. Eu acho que a gente tinha que fazer um bolão da criança. A criança. Eu acho que ela vai comprar. Não vai gravar. Eu acho que ela vai ter filho, não, gente. Eu acho tenho certeza que ela vai ter. Quem tem filho não trabalha, amigo. Ah, mas é a Rihanna aí, né, amigo? Não. Mas ela compõe 15 músicas em 3 dias. Mas, amigo, o álbum dela tem 35 músicas. Então. Não, mas esse álbum agora vai ser revolucionário, né? Porque esse álbum dela só tem 36 minutos. O álbum... What? É o álbum da Anitta. Cada música tem 1 minuto. É um álbum novo. Né? É, porque o que não tem de música tem de capa, né? Nossa, ela já lançou umas 17 versões, né, menino? Eu tô impressionado. Não, e ela é uma safada, né? Porque ela nem disfarça, porque o Grammy agora vai premiar a melhor capa, ela tá lançando 35 só pra saber ganhar o prêmio do negócio. Todo dia assim, ela lança uma capa diferente. Esse álbum de 36 minutos é o básico. Depois, ela cada vez que a Billie Eilish estiver subindo no chat, ela vai lançar outro, né? Foi muito engraçado que falaram assim... É, no dia que ela lançou as capas, foi o dia que a trilha do K-pop de Manhattan pegou primeiro. Falou, só porque as K-pop pegou primeiro, ela já quer tirar o primeiro das meninas. Que nem existe. As meninas que nem existem. Eu amo. E aí, menino, tem essa especulação, né, da Taylor Swift no Todo Mundo no Rio em maio do ano que vem. E outro nome que é muito especulado aí, mas aí, né, a gente sempre tem nossas dúvidas, que é Britney Spears, né? Britney Spears em fazer o show no Todo Mundo no Rio no ano que vem. Só porque ela postou uma foto de biquíni verde e amarelo. O povo também gosta, né? Eu não duvido que mandaram mensagem pra ela. Uhum. Mas ela assim, ela fala, gente, já respondo, vou só fazer um negócio. Ela tá lá girando, esqueceu de responder. Porque não joga alto, né? É. Eu não sei o que é mais improvável, a Britney ter condições de fazer um show ou a Taylor Swift pisar no Rio de Janeiro de novo. Aham. Uhum. Mas já teve um negócio falando que, tipo, o empresário dela ou alguém lá dela falando que ela não vai fazer show. Nem no Rio, nem em lugar nenhum. Ela não tem condição, né? Não tem. Não, gente, assim, eu amo a Britney, meu sonho é que ela volte a cantar, mas assim, ela precisa se preparar para fazer isso, e ela não está nem um pouco preparada, principalmente no show de um país que nem é dela. Ela não para de girar, amigo. Não tem como. E a Taylor, menino, assim, se ano passado as viadas já ficaram desesperadas com a Gaga, se caso acontecesse da Taylor realmente vir pro Brasil ano que vem, menino, não ia sobrar pedra sobre pedra, ia ser uma desgraça, com certeza. Ah, amigo, mas é muita menina adolescente que é fã da Taylor, não vai ter muito viado assim. Acho que é mais... Ah, amigo, tem viado, tem menina adolescente, tem velho. Jovem, tem muito viado, sim. Tem muito viado, sim. Mas eu acho que adolescente vai ter mais, dessa vez. Amiga, aí, infelizmente... Aqueles viados que acham que é adolescente ainda, né, que tem 40... Ia ter mais adolescente do que teve na Gaga, isso é fato, não ia ter muito viado, né? Exato. A Taylor abrange um público muito amplo. É, isso é. Né? Mas eu juro por Deus, sem maldade, eu entendi. A Taylor atinge um público muito branco. Foi muito sem querer. Também, né? Também. Foi muito sem querer. Mas não deu nenhuma declaração problemática. Isso já foi a favor dela. Nem mentiu. Ela é woke, né? Ela é woke, né? E dizem que a Taylor vem pro Brasil agora em setembro, né? Porque o time do Travis Kelce vai jogar aqui no Brasil, né? Uhum, vai ter um jogo. A Globo vai até exibir o jogo, né? Menino, a Globo comprou a NFL, né? Que loucura. Aquele grande pra quê, né? Ninguém gosta dessa merda nesse país, ninguém vai assistir essa bosta. Mas o negócio é que a NFL no Brasil tá na Globo, na ESPN, na Rede TV e acho que na DAZN, eu acho. E aí, tipo, cada uma tem uma parte do pacote. A Globo pode passar dois jogos do domingo, a ESPN pode passar dois jogos do domingo. Aí a Globo vai poder passar um Super Bowl a cada dois anos, aí a ESPN passar um Super Bowl a cada dois anos. Olha a confusão. Pra quê, né? Que ninguém se importa com essa bosta. Não é, pelo amor de Deus. Super Bowl, tudo bem que todo mundo assiste, mas tirando isso, assiste só o show, né? E falaram que o show do Super Bowl do ano que vem pode ser Taylor Swift também. Olha aí. Ai, gente, Taylor Swift vai do Point de Verônica. Põe a banda Kiss, né? Que já veio pra cá. É, põe a Net Ozone. Gente, eu acho que a Taylor, ela vai fazer o Super Bowl e vai anunciar que tá grávida. Esse é meu bolão. Olha aí. Olha isso, a Rihanna já fez, né? Ela vai repetir o pote, né? Ah, sei lá. Às vezes pra Rihanna ser fez. A mais recente que fez esse quê? É que assim, Super Bowl. Ou ela vai casar no Super Bowl, né? Ou ela vai casar. Aí seria revolucionário. Se o time do marido dela chega no Super Bowl, ela casa no Super Bowl. Pô, seria icônico a cerimônia no campo? Seria foda. Ninguém vai fazer isso de novo na história. Então, pode fazer, Taylor. O vestido dela mudando, igual o vestido da Elsa no Frozen. Igual da Cat, né? Porra. Mas assim, tirando o Taylor e Neide, não tem ninguém mais pro Rio, né? Que estão botando. Falaram na Rihanna também, né, menino? Ah, não. Ai, gente, gente, as pessoas também. Olha assim, quem quer. Se falar Bruno Mars, Coldplay, eu acredito. Sim, agora, porra. Agora a gente que nem tá trabalhando, gente. Rihanna e Neide não trabalham faz anos. Pois é. Ele não quer pisar nesse país, como diria o Detlef Reutemann, suburbano, essas coisas tudo. Né? Vai ser Oasis, né? Voltou aí com tudo. Vai ser Tyler. Já tá aqui, Water, né? 15 vezes. Eu gostei da Tyler hoje, achei até boa. Vai ser Tyler Pitt Sheila Mello. Porra, caralho. Water, tipo o mashup do Glee. Isso. Sim. E quando as pessoas ouvirem esse programa no domingo, a Rihanna vai ter feito um anúncio, né? Porque ela postou hoje lá várias eras dela, falando 20 anos com vocês, e vai fazer um anúncio na sexta-feira. Imagina. E assim, eu acho que vai ser uma coletânea. É, eu acho que vai ser uma linha de base e calcinha. Não, eu acho que dessa vez vai ser realmente música, mas pra mim vai ser uma coletânea, tipo, Rihanna Top Hits. E uma música nova, pra não dizer que não. Amiga, mas isso aí a gente pega a playlist e faz o Spotify. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser isso. Uma coletânea. Ou tipo lado B, ou versões ao vivo. Ela vai lançar uma playlist no Spotify. Eu acho que vai ser uma linha de produtos para héteros de calcinha. Adoro! E agora a Groove vai ser a garota propaganda. Calcinha, menino. Exato. Vai ser Rafa Calcinha e o show de lançamento vai ser de Glória Groove. Glória Groove e Lore. Lore vai cantar. E qual era aquela outra que também canta, que era... Ai, caralho. É tudo instrumental também. O nome Ateliê Clark também, né? Desmontada. E vai ter banda? Vai. Aliás, falando de banda e de música, né? Trequency lembrou, né? Que tem carreira e vai lançar a música dia 5, né? Opa! Mais tarde do que mais tarde. Mais um vídeo horroroso, porque Brianna não tá nada sincronizada com as outras meninas. É a Kéfera, né, gente? Brianna é da faixa na cara, né? É a branca. A branca. A cota. E a Winner? Dá pra perceber pelo jeito que ela dança. Ai, ai. Tá mamando o menino lá, né? Entregando tudo. Tá mamando o menino lá do outra banda. Sim, é. Nunca errou. Quem? Mamaria Deus. Também, amiga. O Enele, né? É, o Enele tá mamando. Ela tá pegando o gostoso, né? Aliás, eu vi que esse menino tava fazendo uma tatuagem na cara igual o Mike Tyson. Ai, não. Não, mas é mentira. Era mentira. Era. Eu acompanho a carreira dele, né? O corpo dele. É, não, eu vi que ele tinha TikTok, mas não teve o final, né? Não mostrou. É, não, mas não é, não. Era bem... Acho que isso fez no braço, né? A foto aqui do casamento da Taylor Swift tá com 31 milhões de curtidas. É a mais curtida, mais rápida, essas coisas ou não? Acho que não. A mais curtida é a do Messi na Copa. Tem 75 milhões. Ainda é do Messi? Pô, 75 milhões, amigo. Não, a marca que tá aqui é a foto mais engajada da história das redes sociais. Ah, é. Olha. É um prêmio que inventa, né? A volta mais engraçada. Para, e além dos likes, tem vários comentários. Hey, welcome to Brazil. Oh, ela fechou os comentários. Não tem comentário nenhum. Quanto de engajamento é esse? É porque tem repostagem, né? Só de repostagem são mais de 1 milhão de repostagens. Só porque essa repostagem ela fez essa foto pra ter, que tô zoando. Só porque o Messi não vai ganhar outra Copa do Mundo pra ter esse recorde. Ah. Foram em seis horas tinha 1 milhão de repostagens. Sucesso demais. Caralho. É isso. A gatinha é um fenômeno, né, gente? Ah, é, né? Ela é. Não tem como. E olha que ela tá lançando música ruim faz uns 5 anos, né? Olha aí. Absurdo. Midnight ainda tem música boa, amiga. Midnight ainda tem música boa. Ah, não tem. Pra mim é tudo igual as músicas. Menino, a Amazon aí, né? Se manifestou publicamente pra criticar os fãs da grande série O Verão Que Mudou Minha Vida, né? Que tá aí na sua última temporada, né? Tá no episódio 9 de 13 episódios. Cada episódio 60 minutos. Eu sei que cada vez que eu assisto um episódio, minha alma morre um pouco, né? A impressão que eu tenho é que já faz 3 anos que a gente tá nessa última temporada, sério. Menino, é o que eu sinto quando eu assisto os episódios, né? Porque essa temporada tem episódio de 68 minutos, 61 minutos. O de hoje teve 63 minutos. E foram nove episódios do planejamento do casamento de Belly com Jeremiah, que todo mundo já sabia que não ia acontecer, né? E aí, depois de 9 horas de episódio, né? Realmente não teve casamento, que loucura. Não acredito. Sabe o que eu acho pra mim? Tem mais 4 episódios. O áudio pra mim de Verão dos Chatos é ver os influenciadores assistindo e tendo reações muito espontâneas, né? Tão espontâneas demais, né? Porque tá tendo uns diálogos bosta, eles assim, caralho, meu Deus, puta que pariu, ai, chora eu, e grita. Eu odeio esses dois influencers, né? Eu estou falando dos influenciadores de forma geral. Não, eu odeio esses influencers específicos. Eu odeio esses influencers. Leonardo, você tá tão espontâneo quanto a série. Eu odeio os dois. Eu odeio os dois com todas as minhas forças. Ah, gente, é muita forçação. É o que eu falei, o fã de Taylor Swift que tem 40 nas costas e acho que tem 15. Exatamente. E aí, menino, o Prime Video mandou aqui dizendo assim, gente, o show não é real, mas as pessoas que interpretam os personagens são. Então, peguem leve, né? Porque o menino lá que faz o Jeremiah, né? Ele tá recebendo ameaça de morte, né, velho? Gente, mas por quê? O que rolou? Eu não assisto essa bomba aí. É porque ele traiu a Belly, né? Na série, aí as pessoas estão fazendo tipo Tia Celina na rua esses dias que foi parada. É, e o personagem dele é bem tóxico, na verdade, né? Tanto que eu já falei com o Leose, né? Eu falei, se um dia eu torci pra Jeremiah ficar com a Belly, já desfiz esse desejo. Porque o personagem é muito, né? E é isso, né, gente? As pessoas perdem a noção da realidade, né? As pessoas perdem. Infelizmente. Ou felizmente, né? Você sabe. Ai, ai. Menino, o Chris Columbus aí, né, que dirigiu os dois primeiros filmes da saga Harry Potter, ele fez uma crítica aí à série, né? Porque ele falou que... Concordei. Ele falou, gente, qual é o propósito de fazer uma nova versão? Né? Qual é o propósito de fazer uma nova versão se até os figurinos que estão usando é os mesmos de quando eu fiz meu filme, né? Qual a necessidade disso? É mais do mesmo, vai ser tudo igual. Uhum. Teve um aí, diretor, falou, ah, porque agora vão poder adaptar todos os livros da íntegra e tal. Precisa, gente. Sendo que tá. Quem pediu, né? Os fãs alucinados, principalmente aqueles dois influencers, que eu também odeio aqueles dois, que tá sempre falando de Harry Potter. Falou, filho, supera, gente. Eu amo, porque a gente odeia muita gente. A gente não tem preconceito com ninguém, a gente odeia todo mundo igual. Exatamente. Não fazemos. Só gosta da gente. Não fazemos distinção. É isso mesmo. Sem exceção de pessoas. Odiamos todo mundo igualmente. Né? Eu amo. E aí, menino, essa semana essa informação foi até Leoso que me deu. Que a HBO Max vai aumentar de preço mais uma vez. Ainda bem que eu não sei. Tá? Ainda bem que eu não pago. Eu recebi o aviso, sendo que eu pago a metadinha, né? Que eu peguei naquele começo ali. Ai, e a metadinha já tá caro, mas... A metadinha já é a metade, uma inteira, né? E eles estão prometendo de novo uma metadinha pra quem vai comprar o anual e dizendo que é vitalício. Sendo que esse lá do início também, eles falaram que era vitalício e tiraram de mim com um ano. Mas como assim tiraram? tiraram. A outra cobrança veio o valor inteiro. Eu entrei em contato, falei, não, quando eu peguei, vocês falaram que era vitalício e tal. Eles, ah, não, é, mas aí teve esse reajuste, é isso mesmo. Eu falei, então, não, gente. Você não vai chamar o Celso Romana? A minha nunca tiraram, não. Pois é, aí a minha tiraram. Aí depois eu assinei junto com a Érica, a gente cancelou. E agora a Nubank me deu, por causa do cartão de crédito, ela me deu a assinatura e eu tô vendo, tô assistindo. Mas assim, se eu tivesse que pagar, eu não ia ter, não. Eu vi uma pessoa no Twitter falando assim, e tava esperando, tava tentando decidir qual dos serviços eu ia cancelar. Agora vou cancelar esse daí. Quando vier House of the Dragon ou The Last of Us, eu assino de novo. É isso. É. A galera. Interessante lá. Pois é. Acho que assim, não pra dar ideia, mas pelo menos ainda não proibiram de compartilhar as coisas, né? As contas. Meu Deus. Vem aí. Pois é. É ainda. O plano básico com anúncios, né? R$29,90. O plano standard, R$44,90. O plano platinum, R$55,90. Tá? Gente, pra mim não faz sentido você pagar um negócio e ter anúncio, igual o Prime. Não, faz sentido nenhum. Paga um caralho, e aí você tem que pagar R$10 a mais pra não ter o anúncio, né? Você pagar R$10 a mais, R$120 a mais pra não ter anúncio. A gente reclama da Netflix, mas é o que mais merece ser pago. Graças a Deus. E aí, pra quem for pagar anual, né? O anual com anúncios vai pra R$274, o standard vai pra R$419 e o platinum vai pra R$539. Ai. Ai. É isso, ai. Consegue distinguir? Se foi doce. Prazer. Exatamente isso. Ai. Ai, meu Deus do céu. E esse platino é o quê? Só pra ver qualidade melhor? Aquelas bosta? É, aquelas bosta. Que ninguém se importa. 4K, não sei o quê. A gente nem tem internet no Brasil direito pra ver as coisas 4K, gente. A gente nem percebe a diferença da visão. Não, mesmo. É exato. Exatamente. Então essa é a visão, né? Eu amo. Ai, ai. Mas vamos então começar nossas pautinhas, então, da semana? Já. Amigo, você já anunciou qual foi o filme mais visto da Netflix do mundo? E eu não estava. Não anunciei, porque esqueci. Olha. Ai, amiga, são muitas informações. Se não tiver aqui no meu roteiro, né, não vem. É porque o meu roteiro, ele só mostra notícia de televisão, não mostra de cinema, né, Bu? É cinema. Não, é filme, né? Não é série. Mas é isso, K-pop Demon Hunters, né? Assumiu aí o top global de filmes em língua inglesa, né? Que era do Red Notice, se eu não me engano, né? Era da Gal Gadot? Isso. Era do Red Notice. Aí agora tá com 236 milhões de views. Aí, agora provavelmente não vai ser batido tão cedo, né? Porque o Red Nose tem uns 3 anos já. Desses 236 milhões, pelo menos 3 pessoas viram por causa de maçã. Somos nós. Essa vitória também é um pouco minha, eu acho. Eu acho que dos 236 milhões, 235,9 são de maçã. Eu acho que você poderia, inclusive, entrar em contato com a Netflix e exigir um pouco. Esses royalties, porque... Eu acho que tem um servidor dedicado com uma cópia de K-Pop Hunters pra passar na casa de Zanon. Exatamente, eu também acho. Porque quando ninguém falava disso, eu estava falando. Olha aí. Eu disse pra mim, fui a Anitta das K-Pop. Olha aí. Eu quase botei na pauta, mas não botei, né? Foi isso. Uhum. Ela entrou na pauta e saiu. Pluft. Eu só digo essa boa, K-Pop Demon Hunters e tipo, os surubeiros. Que você não ia pôr na pauta, eu falei assim. Não, eu também estava na pauta e também saiu. Graças a mim, que sou uma fada na sua vida. Então a gente já sabe um padrão, né? Quando o Sasser botar na pauta e tirar, a gente já sabe que é bom. É, tirar, a gente fala. Aí eu assisto. Se passar, é bom. Ou então eu posso pedir para os Zanon montar a pauta a partir de agora. Ah, não olha precisa, aí. Amiga. Não. Ah, é isso. Monta, Zanon, monta. Próxima pauta do Zanon, hein? Vamos ver. Ai, coitado, você vai ter coisa velha, coisa de K-pop. Ah, nessa pauta da semana que vem tem o reality de K-pop do Zanon. Qual? Opa. Você não pediu pra botar o reality da Apple TV Plus? O do... Qual reality? Ele já começa agora? Começa amanhã. Amanhã não, sexta-feira. Né? Tá gravando na quarta. Tá gravando na quarta, começa na sexta-feira. mínimo que eu espero, já dando spoiler aqui, que é pra semana que vem tenha os Valtinho, né? Os Valtinho, tem os Valtinho. Tem os Valtinho, gente. Tem Minha Valtinho. Vida com os Valtinho. Ah, não, estreia amanhã. Né? Estreia amanhã. Mas vamos então começar agora, que já falamos aí de K-pop e Demon Hunters. Amiga, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Você já deu da notícia da Wandinha? Wandinha? Menino, você não viu que saiu hoje que a audiência da segunda temporada da Wandinha caiu em 50%? As crianças cresceram, né? Eu parei de ver. Com a primeira temporada. E as crianças pararam, cresceram, né? Demorou 5 anos pra lançar. Quem poderia prever que 3 anos numa temporada pra outra ia fazer as pessoas perderem interesse, né? Exato, né, menino? Quem diria? Dá mais uma série chata, né? Mais uma Metoile, hein? E semana que vem estreia, né? A segunda parte, né? Gaga vem aí. Será que vão desrenovar também? Igual fizeram? Não, duvido. Duvido. Já tá renovada pra terceira? Ah, mas é tólida. Exatamente, mas e aí? Não, a Netflix não vai largar esse osso, gente. Porque é aquele negócio, perdeu 50% da audiência, mas ainda é uma das mais assistidas da plataforma. Então, Não. Mas pra ter que aguentar chatice de Diana Ortega, você acha que talvez não... Eu acho que o dia só acaba quando a Diana Ortega não quiser mais roteirizar a série. Mas escrever, entendi. Mas pela vontade que ela tá ali, ela não tá muito boa, não. Acho que vai durar até a terceira mesmo. Quando ela não quiser mais roteirizar, aí acaba. Com certeza. Ela vai falar assim, menina, acho que não quero mais, não. Que loucura. Acho que enjoei. Vou fazer a mesma personagem em outro lugar. Coitada de Diana Ortega. Porque ela só faz a mesma personagem, né, gente? Vamos combinar. Ai, coitado de mim que assiste essa bomba. Eu também assisto, né, amiga? Então. Ela vai fazer uma série bondinha. Aí eles vão fazer o spin-off da mãozinha, o spin-off da família Adams, o spin-off da Enid, né? Que a Netflix é dessas. É, e vocês, suas putas, vocês ficam dando view pra essas merda de spin-off, pra eles continuarem fazendo essa merda e continuarem cancelando série boa. Que como ódio. Diria a Erika, né? Você financia essa merda, né? Você financia essa merda. Exatamente. Mas faz alguma notícia ou não? Podemos seguir? Ah, amigo, não, pode seguir, viu? Tá autorizada. Obrigada! Então vamos começar essa pauta aí, né, menino? Com um filme que emocionou todos, né? Só que não. Né? Vou começar logo com esse filme, gente. Não quero saber. Né? Vou começar logo com esse filme. Porque vamos falar aí da junção do universo de Outer Banks com Riverdale. Né, que é o novo filme do Prime, né? O Mapa que Me Leva a Você. Olha aí. Ai, como é bom ser inocentado pelo tempo, né? O filme favorito. Zanon é a nossa blogueirinha, né? O tempo, duas horas. Não, eu falei, não gostei desse filme. Você é amarga, que não sei o quê. Todo mundo achou uma bosta. E aí fica aí, ó. Enchendo a boca. Dobrem a língua pra me chamar de amarga da próxima vez. Filme protagonizado aí eu pela nunca te Madeline chamei, tá, amiga? Eu também não. Você é minha você é minha parceira de viagem. E é minha também. Não, só eu vi ele ano passado. Ah, mas é porque ele não viaja, né? Ele mora em São Paulo. Ele viajou de São Bernardo pra São Paulo. A gente é parceira de sacolas. Ah, é isso. Irmãs de sacolas. Zanon vai comigo na Nintendo esperar pegar uma sacola. Depois dos irmãos das irmãs de pau, tem os irmãos de saco, né? Sacola. E aí foi protagonizado aí pela Madeline Klein, né, de Outer Banks, e Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado, né? KJ Apa aí, de Riverdale, né, muito famoso. Sophia Weil, né, de High School Musical, The Musical, The Series. Uhum. E Josh Lucas, viado. Josh Lucas fazendo papel de pai já, né? E eu quero saber quem é o bandido gostoso que eles foram pegar o passaporte. Que esse aí eu procurei no Google e não achei o nome do ator. Joseph William Evans. Olha aí, sabia que você ia me fornecer. E aí, menino, filmezinho baseado em livro do mesmo nome. Em doença, né? Como sempre. E é do mesmo diretor do A Culpa das Estrelas. Né? E a gente tem essas três migas, né? Heather, Connie e Amy, que estão fazendo uma viagem ali pela Europa. Aliás, tem que dizer que esse filme vale somente pelas paisagens, pelas viagens, gente. É isso. Estão ali viajando pela Europa. Lindos landscapes. Lindas Landscapes. Naquela transição ali entre o high school e a faculdade, né? No caso, a faculdade não. Acabaram a faculdade, a vida do trabalho, né? Eles tiraram aquele período sabático ali antes de começar o trabalho. Porque fala seus queridos após high school, né? Três velhota. E aí, menino, a gente tem esses personagens lá. A Connie e a Amy, que estão mais easygoing. E a gente tem a Heather, que ela tem tudo planejado, né? Ela é a pessoa da organização. É a pessoa que organiza o roteiro. Aonde vai ser feito o passeio, aonde as pessoas vão almoçar, onde as pessoas vão jantar, que horas pega o trem. Ela é a mãe da turma, né? Uhum. E ela já tem um emprego conquistado, que ela vai para esse emprego quando ela voltar da viagem. Mas o destino tinha outros planos para ela, né? Porque aí, num desses rolezinhos, né? Eles estão indo pra Barcelona, né? Eu amo. Ela encontra ali com o Jack, né? Aquele DJzinho ali, dormindo em cima do bagageiro. Que na vida real seria proibido. Achei hit demais isso. Achei a cara do Rio de Janeiro isso. A cara de um trem central. Central. Ele fazendo o que qualquer bom mendigo faria, né? Aham. Uhum. Não fala assim de ser do carioca, que isso? Não, tô falando JJ. JJ capa. Eu quero ver quem na próxima viagem que a gente fizer internacional vai dormir na bagageira. Ah, eu não caibo. Olha, eu quero ver. Eu também não caibo. Amiga, eu não vou, não. Então vai ser Leose. Então sobrou pro Leose. É isso. Ah, porque eu sou, né? Compacto. Você é pobre. E aí ela conhece o Jack, né? E mais um amigo dele. E aí eles decidem dar uma esticadinha na viagem ali, o grupo de amigos, né, mais 2 dias, aproveitar. E ele é essa pessoa easygoing, né, deixando a vida me levar. E ele não tá tomando banho também, tem isso. Nossa, né, senhora, gente. Cabelo, um sebo horroroso. Enfeiaram muito esse homem, gente. Ele já não é muito bonito, mas ele é arrumado, nós passa ele, né. Agora, exato. Sem um banho, peruca vermelha, né. E aí, menino, o que que acontece? Ele tá viajando pela Europa, refazendo os passos do voo do bisavô, gente. Do voo. Não, do bisavô. Do bisavô, né? Refazendo os passos do bisavô ali no período da guerra, 1940 e algumas coisas. E ele tá vivendo essa vida, e surge esse amor platônico, e ele convida a Heather pra, né, fazer esse trecho aí com ele. Mais um pouquinho, e... o amor floresce, né? Ah, não é assim, né? Você pulou a melhor parte do filme, que é quando a amiga desvagabunda de Heather pega um homem que rouba ela, leva os passaportes, leva tudo. E que segundo ele, como... ele pegou por engano. Uhum. Uhum. Ele pegou por engano. E que diabo vai atrás do querido salário de cueca, sem roupa, pelado. E aí tem uma grande luta, uma cena de luta, né? O homem sai pulando da janela. Cena de fuga, né? Uhum, e aí eles acham 400 milhões de dólares e mais passaportes. Na verdade, era 5 mil euros. Isso. Eu gerei um pouquinho só. É, pois é. Pois e eles decidem roubar o dinheiro do ladrão. Sim, e pra, fazer, pra estender a viagem, né? Que a viagem dela já tava no final. Sim, e adorei quando o Heather fala assim, mas esse dinheiro foi roubado. Ele fala assim, mas não foi o que roubou? É isso, e ah, já é digitado, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Uhum. Tem essa barra aí, as pessoas dizem isso. E aí, menino, você começa a viajar, né? Várias cidades, vão pro porto, vão pra não sei aonde. Só que é tudo tão sem graça, né? O casal é bonitinho, mas eles não têm aquela química, né? Amiga, achei, eu não conheci a menina, né? Que não assiste essas séries, é aquela maravilhosa. Nossa, achei péssima. Não, ela é ruimzinha. Ela é ruimzinha. Não, não, é não é ruim, não. É ruim. Não, ela é fraquinha. Ela é fraquinha. Não, vocês param. Sem carisma. É isso. Vocês estão vendo um filme que tem KJ Apa e vocês estão vendo que outra pessoa junto com ele é ruim? Não, ela também é fraca. Eu vejo a Outer Banks com ela, né, amigo? Então eu conheço a galera. Não, mas ela tem muita mais expressão que ele. O KJ Apa, ele sempre foi ruim, né? Não preciso falar dele, todo mundo sabe agora. Assim, eu sinceramente, eu não entendi a crítica da falta de carisma. Porque, assim, pra mim, todos os atores ali têm carisma. Menos o menino, o meu principal. Quem tem mais carisma é a amiga que casa no final. que é a Sophie Weil. Mas achei as duas amigas legais também, tipo, de boa, né? Mas elas são a minha amiga. Depois eu faço a melagem de cueca das dois. Eu acho que é falta de carisma no roteiro, assim. Porque não tem conflito. É só eles se declarando, ai, o conflito é só, é unilateral, né? Porque é ele checando a saúde, vendo que isso, tá recebendo telefonemas. Exatamente. Amiga, e é o plot que todo livro tem, que toda hora sai. Saiu um filme esse ano do mesma coisa, que o homem tem câncer e vai morrer. Uhum. Um filme ruim que foi melhor que esse. Um filme ruim que foi melhor que esse ainda. Esse conseguiu ser pior que o Oxford. Eu também gostei mais de aqui, Oxford. É porque esse aqui, a gente que tá assistindo, a gente sabe da doença dele. Mas a menina não sabe da doença dele. Isso eu achei então diferente. Ela fica perdida no rolê até faltando 3 minutos pro filme acabar. Que ele manda a carta pra ela e fala assim, ih, tô com câncer, tchau. Mas ela fica perdida no rolê 5 minutos, gente. Porque já no final que ela vai embora. Exatamente, e aí ele larga ela no aeroporto. Como a gente ele larga aqui. Do nada também, né? Esses filmes de novos, eles não têm um conflito. Não. E esse filme não tem conflito, porque como a Amanda falou, ele se separa dela, faltando 10 minutos pro filme acabar, aí ela vai pra casa, ela fala, poxa, papai, não quero trabalhar no banco mais. Aí ele fala, poxa, não ia trabalhar no banco é chatão mesmo, né? A passividade desse pai é incrível. Papai, conheci um homem aqui. Ele ama. Ai, minha filha, que bom. Fica com Deus. Bom, gostoso. É. Não, e ela fala, conheci um querido aqui. Ah, ele faz o quê? Tá viajando aí, seguindo o diário do bisavô. Aí, pai, ah, tá. Que bom. Mas trabalha? Bacana, aí, né? Aí ela tá super de boa, desliga a ligação com o pai, chega pra ele e fala, eu tive que inventar. Que você está escrevendo um livro sobre isso porque você não tem planos de futuro, não tem um propósito na vida. Aí ele fala assim, ah é? Então eu vou voltar com você e ficar com você pra sempre. Aí eu falo, gente, mas que conflito duradouro, né? Aliás, inclusive uma pessoa que jamais daria certo comigo, porque eu não suporto gente que não se planeja pra nada. Isso aí me dá tá, pensei que era gente que não toma banho. E gente que tem doença terminal também, porque eu sou uma pessoa que não tem muito tato com essa situação. Mas, tirando isso tudo, ficaria com ele. Porque se ele fosse outra pessoa, eu ficaria com ele. Eu ficaria com o bandido que sai correndo. O bandido gostoso, o bandido. Bandido bom. É porque, assim, pra te explicar, Amanda, quem é KJ Apa, esse homem ficou muito famoso, né, por Riverdale, porque ele era um gostoso. Ele, né, sempre teve essa cara de mal nutrido, assim. Mas ele tinha uns peitão, uns negócios assim. E aí ele foi murchando, e só sobrou a atuação ruim. E será aí... que ele não tá com uma doença terminal? Gente... Pode ser. Olha aí. Porque ele tá xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil, inconsistente. Sempre... Né? Quando ele subiu naquele negócio do trem, eu olhei pra ele e falei, tá doente. Porque ele inclusive o povo passa o filme inteiro dizendo que ele tá pela bola 7. Quando ele larga ela no aeroporto que ela vai estar, passa não sei quantos meses... E no final ele tá a mesma coisa. Passou um ano, achei ele mais caído. Achei ele mais caído. Tava pela bola 7 anos e um ano depois ainda tava curtindo festivais? Eu achei, na hora que ficou dando foco nos bonecos de Olinda, eu achei que ele ia estar ou nos bonecos de Olinda ou naquela torre humana que eles estavam fazendo. Não, foi muito bom porque eu cheguei na sala e vi aquele monte de boneco de Olinda. Eu falei, ué, gente, ele foi pra Olinda? Gente, e assim, você me perdoa, né? Pode ter o valor cultural que for. Se eu fosse um lugar daquele cheio de boneca de Olinda com cabeção, eu ficaria apavorado, porque é pavoroso. Então, você tem medo de pessoas fantasiadas? Ou tem, de com cabeção gigante, sim. Fantasiado só de boa. Ah, entendi. Eu não gosto de máscara, né? Esse negócio de máscara de bicho e tal. A máscara que cobre o seu rosto. Isso. Eu amo. Isso é verdadeiro jeito de ser. De jeito de ser. Mas assim, eu não recomendo, nem desrecomendo esse filme, gente. Eu achei fofinho. Não hateei o filme, não. Baseado em um livro que deve ser uma bosta. Porque se não tinha material, grandes materiais pro filme, imagina pro livro. Mas assim, é um filme bonito, como Sassi falou. Beautiful Landscapes. Vai se deliciar, vai dar vontade de viajar. Olha aí. Beautiful Nightmare. Exatamente. E, enfim, mas é mais um filme de pessoa que se apaixona em estado terminal. É isso. Sim. A gente não falou o principal desse lugar aí onde tem um festival? Que o nome da ilha é Santa Pau, né? Santa Pau. Santa Pau. Eu amo. Santa Pau. Eu fiquei até me perguntando se o filme era patrocinado pelo da Espanha, né? Porque a maior parte dele se passa na Espanha, né? Uhum. Perguntando. Se é a Petrobras da Espanha tá aí. A Lei Rouanet da Espanha, né? Exatamente. E é a segunda vez que KJ Apa tá envolvido nesse filme com doença, né? Porque ele fez um filme cristão lá em 2020, que ele era casado com o Brit Robertson. E Brit Robertson verdade. Tinha câncer no ovário, né? E morria Bicho. Depois. Ah, gente, eu achei que era ele de novo. Eu ia falar, tá vendo? É porque ele tem cara de doente. Não, dessa vez ele foi o cuidador. Né? Agora, teve uma coisa assim, que me surpreendeu. Porque tem uma cena que eles vão tirar uma foto com a árvore e fala assim, ah, vai eternizar esse momento, né? Transportar por várias vidas. Nessa cena eu tive certeza que o final do filme ia ser ela lá na árvore sozinha olhando enquanto ele tava morto. Eu também achei. Mas não, né? Olha aí. Eu também não segui uma lógica. Uhum. É subversão da expectativa, né? Subverteu todo. Eu também achei que ia ser ela agarrada na árvore, né? Mas não foi, graças a Deus. Ela segurando o Santa Pau, né? Santa Pau. Ai, e gente, eu ri também. Cada vez que falavam Santa Pau. Santa Pau. Santa Pau. Ela também fez um filme com Sofia Carson, né? Que é o filme da Covid, né? Sim, horroroso também. Muito ruim. Não faz um filme good vibes esse menino. Não, ah, ano passado a gente viu aquele que era o Velozes e Furiosos dele, né? Ruim também. Tipo, o Velozes e Furiosos dele, que o pai dele era o Max Steam, né? Uhum. O Max Steam era o pai dele. Eu amo. E tinha a menina de Pirulito Liars. Nossa, ele só atua com gente ruim, como pode? Deve ser pra manter o nível, né? Pra não ter um... Mas não tem nenhum desequilíbrio, né? Não tem um desequilíbrio, exatamente. Ah, meu Deus do céu. Mas imagina que KJ Apa atuando com Meryl Streep. Nossa, ia ser puxado, hein? Mas eu confesso que eu fui com a expectativa boa pra esse filme, né? Eu tinha visto o trailer, eu tinha achado o trailer. Nossa, legal, você tava. Verdade. Eu vou denunciar pro Sasso pras pessoas aqui. Eu tava envolvido numa parte da pauta e falei, vou ter que fazer escolhas. Aí ele disse assim: veja o filme do mapa e tal coisa. Foi. Eu pensei, porra, ele deve ter visto esse filme amado. Eu não tinha visto ainda. Pois é, quando ele foi assistir, falou, achei bad. Eu falei, ué, não era uma si? Eu assisti depois de você. Olha, o mapa que me leva a você, né? É isso. Tô enganado. É porque, entre as coisas que a gente tinha na pauta, ele era mais, assim, famoso. Ah, eu achei que outro filme tinha bem mais potencial e material. Ele era mais famoso, então a gente sempre apela pra aquele filme que a gente vai botar o título dele no título do podcast e vai trazer mais pessoas. Mas ainda bem que eu vi o outro, viu? Porque, olha... Ou seja, viu todos. Não, mas eu não sabia se ia dar tempo. Eu priorizei o outro, inclusive. Você falou, vejo o mapa, eu já tava no outro. Já tinha começado o outro. Ah, que absurdo. Aí deu pra ver o mapa. Mas se não tivesse dado, não teria perdido muita coisa, né? Delicio. Só Santa Pau. Olha aí. Mas aí eu fiquei nessa, né? Quando começou o filme, eu falei assim, já, tá, quero me envolver. Quero me envolver. Quero e aí, dar. O filme foi passando e eu fui só, tá. Você foi ficando, né? Foi lavar a cozinha. Eu fui só olhando as paisagens, meu, falando, nossa, menina, eu queria estar aí. Ou então, nossa, já passei aí, Parque Igué, eu amo. Filme belíssimo, o filme é belíssimo. Mas não adianta, né? Será que KJ Apa não quis fazer esse filme só pra dar uma viajada? Ah, com certeza, eu também faria. Uhum. Pô. Eu super faria. Amigo número 3. Ah, também. Só pra viajar. Porque, gente, não tem a menor condição. Sai fora. É apático, diria, esse filme. Ele é apático. Uhum. É apático, eu acho. É. Talvez se a mudança do o ponto de virada ali, né? Quando ele deixa ela e toda essa jornada final, ela fosse antecipada. E ela soubesse um pouco... Se o filme fosse O Mapa que Me Leva Até Você, eles passaram uma semana junto, ela foi pra casa, ficou pensando nele, aí a menina casa descobre que ele tem câncer, e aí ela tem que começar a refazer o passeio do diário até achar ele no final. Ia ser porque foda. Assim, gente, é, existe fórmula de roteiro, Adderall, não sei o que, Save the Cat, por um motivo. Você não precisa fazer igualzinho, seguindo cada passo idêntico, ah, até tantos minutos e tal. Mas se você tem um filme de 1 hora e 38, que 1 hora e 10 é só as pessoas sendo fofinhas uma com a outra e uns telefonemas no meio, e aí nos últimos 25 minutos você, né, explode tudo, fica sem graça mesmo. Tem que ter um equilíbrio. Eu também acho. E aí foi isso que não me pegou. Se eles tivessem... Se, porque no trailer eu acreditei que esse mapa lá... Ou então, KJ Apa morre no, na metade do filme. Plau. E aí ela vai continuar... KJ Mapa, né? Ela vai continuar a jornada pra honrar a memória desse homem que ela namorou uma semana e amou pra sempre. Tudo bem, também ia aceitar. Ah tá, vocês iam estar aqui falando, ah, porque tirou do cu o homem, uma semana, não sei o quê. Ah, tá bom. Você já tirou do cu com ele, né? Sim, não. É. É, uma coisa que eu não posso... Em duas semanas, né? Em duas semanas os dois emocionados estavam. Tinha... Ela chega pro pai e fala, nossa, ele me ensinou a ser livre, porque até então eu queria seguir esse plano que eu criei na minha cabeça pra te dar orgulho. E ele, mas você criou mesmo, querida? Como boa capricorniana que sou, ele disse que você é irresponsável e não se planejar fazer coisas. Mas enfim, eu acho que o que eu mais gostei desse filme foi o fato realmente dela não ficar sofrendo a morte dele e não ficar sofrendo com ele até ele morrer. Porque esse sempre, são sempre um ou outro em plot de filme que uma pessoa morre. Então dessa vez, descobriu, foi lá e falou, eu quero ficar com você e the end. Eu não preciso isso é legal, de sofrimento. Fato. Então, isso foi. Mas assim, a gente não ter visto o sofrimento do câncer também é bom. Não é. Eu quero deixar gravado aqui que eu não disse que é um grande mousse. Hora nenhuma. Não é meu filme favorito da vida e que eu só não achei horrível. Tá? Achei ok. Mas acho que nenhum de nós, tirando o Zanon, que achou horrível, eu e Leoz, a gente só achou. Eu achei bege. Bege. Sem graça. É. Entendeu? Não fedeu nem cheirou. Se você tem outro filme pra ver, veja outro. Eu vou resgatar as mensagens do grupo aqui. A Amanda falou assim, muito lindo o filme do mapa. Me tocou demais. Há tempos não me menciona assim. A Isa não falou, sou amarga, achei um saco. Safi, até aí nenhuma novidade, né? Olha, que mentira. As pessoas não sabem o que rola nesse grupo. Olha, se um dia esse grupo vazar, a verdade serão apresentadas. Ai, se esse grupo vazar, amigo, é isso. A gente que vai procurar o mapa, né, que leva até algum lugar. Até outro lugar que não seja aqui. Que as pessoas conheçam a gente. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Infelizmente é um filme que fica pelo meio do caminho. Podia ser bem legal, mas é só sem graça, né? Depois de você limpar a cozinha várias vezes, se você tiver tempo, aí dá pra assistir. É isso. Você é muito fã de KJ Apa também? Vai lá, né? É, se você é fã dos protagonistas, você vai gostar, né? Danica é muito boa, viu? Apesar de eu não ter falado que ela é péssima. Eu não acho ela péssima, eu acho ela fraca. Eu também não achei ela péssima, não. Eu gostei. Acho que ela tem cara de prisão de ventre. Que essa cara de prisão de ventre que ela faz nesse filme aqui é a mesma que ela tá em 90% das cenas de Outer Banks. Como é o nome do gostoso? Você tinha falado? É Joseph William Evans. Ah, vou aqui procurar no Instagram pra poder tirar algo de bom desse filme. Tá bom. Ah, ele tem uma carinha torta também, né? É prejudicado, né, menino? Joseph. Tô procurando. Eu achei um Instagram aqui que só tem foto de cachorro. De Joseph, eu prefiro o gringo baiano. Que ele é Joseph também. Porra, o gringo baiano tá de parabéns, hein? Tá de parabéns, inclusive veio o evento, né? Que tinha vazado. Qual evento? Tinha vazado, a rola. Ah, é? Sabia. Tinha vazado. Ah, eu quero ver. Tinha vazado. Se passar por você, você me passa. Vou ver se eu acho. Já tem um tempo que vazou. Ele tinha até acionado advogado pra processar as pessoas que estavam compartilhando. Sério? Mas ele é muito lesado, coitado. Ah, desculpa, eu sei que não pode falar lesado, não sei. Ele é muito devagar. Não sei como falar. Porque senão ele faz as coisas muito sem noção, cara. Ele precisa de assessoria, porque senão ele vai se afundar sozinho. E ele é um garoto super bom, super bonzinho, super legal. E britânico. Bem, né? Britânico, baiano, igual ao Leonardo. Vocês já viram ele? Baiano, é igual a ele. Idêntica de cabelo. É ele de cabelo grande. Mas ele tinha muita cara de lésbica adolescente. Quando ele perdeu essa cara, ele ficou um puta gostoso. Parabéns. Ele tem um amiguinho também que comecei a seguir, tá, de Pedro Tosi, que esse é baiano mesmo, mas olha um sabor. Nossa. Vou mandar pra vocês verem. Manda aí, por favor, pra gente poder apreciar. Enquanto o Zanão tá comendo, vou fazer aqui um rapidão. Tô aqui! Eita! Pior que você falou, eu pus o fone no ouvido. Mandei lá. Olha no Logadon Insta, hein, querido Pedro. Um beijo, Pedro. Vamos conferir. Amigo Pedro do Gringo Baiano. Que eu vi algumas coisas, né? Eu tô de férias, eu vi algumas coisas além da pauta só, né, menino? Eu vi a nova série de Lana Parrilha, menino. Tá, Lana Parrilha is back. Mentira. Tá? Regina é foda, né? Porra. Ela voltou, a Regina foda voltou. Com uma personagem que é também considerada foda. Quem? Né? Só que agora ela é advogata, tá? Que é The Rainmaker, né? Que é baseada num livro daquele do John Grisham, né? Que fez o Júri também, o Cliente. E aí tem a Lana Parrilha, tem o John Slattery, que era o Lex Luthor do Superman Lois. É o pai do Tony Stark também, né? Isso, pai do Tony Stark. Tem a Madison Iseman, que ela fez o Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado, a série. Ela era a protagonista. Né? Qual das gêmeas? Ela era a Loura. As duas? Uhum. Olha aí, adoro ela era a Loura. E também o meninozinho aqui, que eu não sei se vocês conhecem ele de algum lugar, eu acho que não. Mas eu tô vendo aqui que ele tá nos Estranhos, né, nos Estranhos Novo. Que é o Milo Callahan. É um feinho da cara torta também. E aí, menino, ele e a menina lá, e a Madison, eles acabaram de se formar na faculdade e eles vão trabalhar no escritório mais fuderoso, né? Lockhart e todo mundo, né? Igual lá em The Good Wife. E aí eles vão trabalhar no escritório do John Slattery. No primeiro dia, o protagonista ele chega lá com a cara toda arrebentada, aquele bico com o padrasto dele, e aí ele começa a debater com o dono da empresa. Aí o dono da empresa demite ele, né, logo no primeiro dia, e aí ele se vê obrigado a trabalhar no escritório da Lana Parrilha, que é numa lanchonete, né, e é um escritório, assim, todo fundo de quintal. Mas ela é a pessoa boladona, sinistrona, que vai... defender os pobres e os oprimidos. E aí, por acaso, o caso que vai movimentar a temporada inteira é um caso contra a empresa onde ele ia trabalhar, né, do John Slattery. E quem vai ser a advogada que vai, né, ficar contra ele, por acaso, é a namorada dele. Achei que o caso ia ser Emma Snow, né? E é um caso de negligência médica, né? Então... contra farmacêuticas. Bem de Good Wife mesmo. Aí eu vi o primeiro, achei legalzinho, achei bacana, né? Achei honesto. Foi bacana. Eu também vi a série nova do... Nova não, porque agora já tem 3 semanas quase. Do Jim, de Lost, né? Chamada Agente Butterfly, né? Foi uma série do Prime Video, que ele era um agente... A série que eu te mandei a foto da Piper Perabo vilã. Uhum, que ela tá tenebrosa também. Isso, que aí eles abrem uma empresa de espionagem, ela trai ele fica 9 anos como se estivesse morto, e aí ela recruta a filha dele, e aí ele decide tirar a filha dele dessa agência, e aí ele volta à vida, né, e aí a Piper Perabo vai fazer de tudo conta pra poder acabar com a vida dele. E da menina. Eu amo abrir uma empresa de espionagem, que é assim. Abre, né? Uma empresa de espionagem. Que abre um CNPJ aqui. Abre um filho, vai, né? Exato. Eu também vi a série do Prime Video de Nikitinha, né? Que é Ballard. Essa eu vi bem devagarzinho, né? Ela estreou já tem mais de um mês. Que é um spin-off de Bosch, né? Bosch é uma série que durou muitos anos. Depois teve Bosch Legacy. E aí agora tem a. Né? E aí agora tem a série da Nikitinha, né, que é a Ballard, que ela é uma policial que foi rebaixada da polícia de Nova York, porque ela denunciou um caso de assédio, porque ela foi assediada por ninguém mais, ninguém menos, Leozio, que Carlos Solis, marido de Gabriela Solis. Olha aí! E aí ninguém acredita nela, na corporação. Aí ela é rebaixada e vai trabalhar no, naquela área de cold cases, né? De casos adormecidos, fechados, encerrados ou sem final. E aí... Casos mal resolvidos. E aí quem financia essa zona é um deputado que a irmã dele morreu nos anos 90, mas nunca ninguém conseguiu descobrir quem matou ela. E aí várias coisas acontecem, né? Até a gente descobrir no final da temporada que quem matou a irmã dele foi o próprio pai. Bom, na barra. Gente, é Harlan Coben. Harlan Coben, né? E eu também vi uma série com Alicia Silverstone. Olha, né? Jovem. Essa não tá em nenhum... A pessoa baixou uma série de Alice Silverstone. Uhum. Se esforçou pra um negócio desse. O serviço onde ela saiu, o canal, é Acor TV. Porra! Eu nunca ouvi falar nisso. É da rede de hotéis do Ibis. Não, né? Acor TV é o que faz o chocolate lá da Acor. Ah, achei que era Acor. E chamada Irish Blood, né? E aí nessa série, a Alice Silverstone é uma advogata. Né, ali nos seus 40 e alguns anos. Advogada tá em alta, né? Não recordo. Tá em alta. Ela é momento. Qualquer advogata. E ela tá vivendo sua vida, ela é super bem sucedida. Até que um dia ela recebe uma ligação de seu pai, que aparentemente a abandonou quando ela era criança. Meu pai? O seu pai. E aí ela vai até a Irlanda pra poder conhecer esse pai. E quando ela chega lá, descobre que ele está morto. Mas, gente, Harlan Coben também. Ele já morreu. Uma mesa branca. Mas aí, deixou uma maleta pra ela, com informações, porque ele estava sendo perseguido por mafiosos. Com um mapa que vai levar até ele. E provavelmente esses mafiosos que mataram ele e tentam matar ela no primeiro episódio. E aí, agora, ela vai ficar na Irlanda pra tentar descobrir quem matou seu próprio pai. Nossa... Eu não abri essa maleta, não. Vai Clarice sair. Né, menino? Toda torta, toda morta ali. Acabou o Dias? Quê? Acabou Dias Perfeitos? Não. Não, acaba amanhã. Ah, só pra saber, né? Porque eu vou ver o último. Acaba amanhã. E aí eu também vi um filme com Alicia Silverstone. Meu Deus, você vai estar trabalhando agora? Ela tá me seguindo, ela tá me perseguindo, viado. Chamado Pretty Thing, né? Coisinha Bonita. Aonde, aí nesse filme, ela não é uma advogada, mas ela é uma representante de farmacêutica muito bem sucedida. Que ela gosta de sair na noite pra pegar homens, né? Para se deliciar sexualmente com eles. E aí um dia ela tava trabalhando lá, ela tava numa festa, e aí ela vê um garçom horroroso, feio que dói, puta que pariu. E aí ela fica toda, né, mandando charmes para ele, leva ele pro quarto, e aí pergunta assim, qual a sua idade? E ele lança para ela, 33. E aí ela fala assim, nossa, achei que você era mais novo. Olha aí. É o Modest Rodman dele. Aí... eu me senti representado pela diva, adoro pobre. Fodante. Aí, menino, ela transa com ele, tem uma noite de amor tórrida lá com ele, né? Vestida, uma loucura. Aí depois. Transa vestida? Vestida. Eu imaginei que a Alicia Silverstone não ia fazer muito mais que isso hoje em dia, não. Eu também acho que não. Aí, menino, depois ela liga pra esse garçom, né? Esse garçom fica todo gamado, tomou um chá de buceta, fica gamado. Aí ela chama ele e fala assim: então, menino, eu vou passar uns dias em Paris. Tu não quer ir lá me fazer um acompanhamento, né? Ser meio um escorte pra mim? Aí ele vai, fica lá com ela vários dias, né? Aí tem várias cenas de sexo com roupa, uma loucura. Adoro sexo com roupa. Maior pornô com roupa. De... Eu amo. Aí quando eles voltam pros Estados Unidos, ela fala assim, não quero mais nada com você, entendeu? Era só um lance, não quero mais nada com você. Estou partindo para outro, né? Porque quero degustar outras rolas. E aí esse homem começa a ficar obcecado por essa mulher, começa a ligar para ela. Aí ele fala para a mãe que ele tá apaixonado, que vai casar com ela. Aí começa a perseguir ela no trabalho. Aí ele tirou umas fotos. Faz o pai, né? Aí ele tirou umas fotos com uma cybershot que ela tava de lingerie. Aí ele imprime as fotos. Ah, foi uma lingerie, não tava de roupa, pois... então aí já foi uma revelação pra ele. Mas a lingerie foi só pra tirar as fotos, pra transar, ela transava de roupa. Entendi. Aí tirou as fotos da lingerie, que tava até bem bonita as fotos, tinha nada demais. Aí ele imprime as fotos, joga no trabalho dela, na frente do trabalho dela. Aí ela perde o cliente por causa que disso. Que isso? Aí você pensa que ela se abala? Você pensa que ela se abala? Ela vai na casa dele, arrebenta a cara dele na porrada, vai embora. Ele fica com a cara toda sangrando, falando, ela me ama, e o filme acaba. Gente... Socorro. Deve ser da mesma produtora do filme de Link. Ai, amiga, tô achando essas férias suas um pouco tóxicas. Sim. Gente, volta o trabalho. É, eu acho que falei... a sua saúde mental tava melhor quando você tava trabalhando. Uhum. E eu mandei pra Leoz que eu também vi o filme que era do Presidente Snow, das Cantigas das Serpentes, e Dumbo, né? Tipo... Amigo, esse guarda que eu vou ver, eu comento contigo. Eu vi o filme lá, Plainclothes. Né? Esse tem sexo sem roupa, pelo que eu vi. É, eu mandei pra Leoz uma cena que Snow tava novo, então. Enrabando Dumbo. Olha aí. Ai, é comendo um outro homem. Aham. Uhum. Dumbo, né, amigo? Você acha que faz papel de hétero? Ah, mas okay. Dumbo de Looking? De Looking. É. Amo. Menino, tem aonde esse filme? É. Nas lojas. Sacer Plus. Então, eu mandei pro Leózio. Eu mandei pro Leózio. Manda pra nós. Aí põe na pauta. Vamos ver no Finde. Quer ver no Finde? Mas ele é desses filmes que gosta de ser alternativo, amigo. Ai, amiga, mas tem um sexo entre homens, a gente assiste. E é sem roupa. E é sem roupa. Ele gosta de ser um filme meio conceito. Ele gosta de ser um filme conceito. Ah, já percebi pela ausência de roupa, né? Né? Ele gosta de ser um filme conceito. Mas não tem um caule, nada, que aparece? Tem uma bunda. Beleza. Caule não aparece. Ai, nem caule, nem pentelhada. Isso não. Porra. Temos de pentelhada dispenso. Pentelhada. Mas você gosta de uma coisa mais lisa, então, amiga? Não. Uma coisa mais clean. Tá manda gays de calcinha o máximo, né? Sim. Ai, falando em calcinha, né, menino? Vamos tirar a calcinha ficando só de calcinha pra falar de Quero Você, né? Esse grande quero filme te dar, aí. Quero te dar. Filme da Netflix, filme alemão da Netflix. Obrigado. Que entrou na nossa pauta aí nos 49 do segundo tempo, que ele também não tava na pauta, e depois eu botei na pauta de não volta. Deveria estar. Bem melhor que o mapa. Que é também conhecido como Cidade de Golpistas, né? Tudo pela especulação imobiliária, né, menino? Não é, mas deveria ser. Tudo pela especulação imobiliária. Conta pra gente, Leoz, do que se trata esse filme maravilhoso. Amigo, esse filme conta pra gente a linda história aí de Lily Punk, né? Essa mocinha forte. Que vai pra... Eu não lembro qual lugar. Mas ela vai pra um lugar cheio de ilhas. Maiorca, é. Ela vai pra esse lugar cheio de fincas, né? Cheio de lugares paradisíaco. Eu amo fincas. Pra poder dar uma assistência pra sua irmã, Valéria. Quando ela chega lá... Descobre que Valéria tá de casa com um golpista, né? Claramente. Que é Manu. Manu Rios? E aí Valéria fala pra ela assim, Lili, vou abrir uma pousada com o Manu. Aí ela fala assim, você conhece o Manu há quanto tempo? Ela fala, 2 dias. Aí ela, já acho que, né? Acho que dá pra esperar um tempinho, né? Antes de fazer negócio lá. Lili, sou invejosa. Você nunca teve relacionamento nenhum, tá com inveja de mim, não sei o que, meu relacionamento perfeito com o Manu. E aí eu fiquei assim, quê? Não, eu amo quando o Manu fala assim, você não é daquelas pessoas que acham que é too soon, não, né? Que é muito cedo você casar e construir um negócio com uma pessoa que você gosta 2 dias, não, né? Aí exato. Ele diz, sim, acho sim, tá bom? Acho sim. Acho um pouco. E aí, o plot que tem aqui, Lily e Valéria, tem um terreno, uma finca, né, nesse lugar, que é um terreno... assim, com a floresta particular, de frente pro mar e tal, né, vista pro Salto Corumbá. Uma praia particular é agora, ah, belíssimo. Não é coisa, não. Só que aí Valéria fala assim, a gente precisa vender esse terreno aqui que não vale nada, pra abrir nossa pousada. Tá avaliado em R$2 esse basol. Aí Lili fala assim, achei que o preço tá um pouco baixo, né, porque a gente tem uma uma praia particular. O 2 real do Leoz é 900 mil euros. Ah, é, mas... É porque eu exagero ou pra frente ou pra trás, né? Não, sim, é só para as pessoas terem uma noção do, de quanto sim. é 2 reais. Aí, Valéria fala assim, vai vender de qualquer jeito, eu já assinei. Aí, Lily fala assim, vamos ver. Enquanto isso, Lily começa um flerte lascivo com o barman da região. Que eu esqueci o nome também, do querido. Tony, né? Tony? Tom? Tony? Feio de cara e bom de bunda. Tom. Isso. Gostoso. Que ela fica, ai, você é alemão, que o alemão tá fazendo aqui. Ele, você é o Enenão. Porque ela é alemã, né? Nossa, eu entendi, você é o Enenão. Ele não, vai ser o Enenão agora, o nome dele. Enenão. Aí... O Elenão fala, ah, sou alemão sim, vem aqui ver minha linguiça, não sei o que. Aí. Eu amo que ele já chega atacando de DJ. Porra, esse filme, assim, não perde tempo, né? Uma coisa que eu acho muito injusta que falaram nesse filme, tá, vou defender, que tinha muita gente dizendo que era o 365 dias piorado. Não, sim. Não é mesmo. Eu acho que não tem nada a ver com 365 dias, fora ter sexo, que é uma coisa que num 365 dias não inventou, né? Eu também acho que não tem nada a ver. Amo. Você inventou o sexo no mundo, né? Porque assim, se for pra falar de um filme que começou só pra pôr na chanchada, fala 50 tons, que pelo menos é mais universal. Uhum. Um hit. E aí, menina, tem chupada na boate? Tem cena aí do espremendo a laranja na buceta dela, né? Um sabor. Essa coisa de usar frutas no ar. Eu fiquei preocupado com esse negócio de arder também. Eu fiquei preocupado. Amiga, mas tem uma cena que eu fiquei um pouco negociada mesmo. Tem um rei de sexo lá, depois que eles brigam. Eles tem, que eles ficam se empurrando, tirando a roupa, sentando. A mulher joga ele no chão, aí ele vai pra cima dela, ela arranca a calça. Eu achei que ela fosse dar uma bica na cara dele nessa hora. Eu falei, gente, é uma briga o sexo, não fiquei entendendo. Ai, amiga, mas eu confesso que nessa eu fiquei um pouco molhado. Mexido nessa cena. Ficou úmida. Uhum, umedeci. Olha, endureci, né, endureci. E aí, menino, enquanto esses dois estão transando, ele fica lá, a água dela dá problema, começa a jorrar pra todo canto, ele vai lá ajudar. Aí ele deixa um jarrinho de água com limão pra ela. Vai florescendo um romance, assim, né? Você fala, ah, que bonitinho. Enquanto isso, Valéria apresentando gente escrota pra ela, né? Apresenta um casal lá de vizinhos e fala assim, ah, tá bom de vender essa finca sua aí, hein? Fizeram uma proposta muito boa. Ah, é, o corretor isso. Já chega com o contrato falando, assina aí. É. Certinho, hein? Só assim. E aí a gente começa, tal qual os telefonemas que KJ Kappa recebe em seu filme, a gente começa a ter dicas de que Elenão não é Boa Vista, né? Porque ele aparece umas conversas com esse povo mega evil, dizendo assim, e aí, já seduziu a Mona, já enganou ela, já vai fazer o que a gente precisa? Seduziu a Mona é ótimo. E você fica assim, mas meu anjo. E o filme tá desenvolvendo com esse lindo romance, com ela investigando Manu, né? Porque Manu tá sempre com uma ex que ele fez mal, tá sempre... Manu era gerente de um hotel, de repente ela vai lá no hotel e fala, nunca ouvi falar de Manu aqui, cara. Hotel, não sei de hotel, coisíssima. Exato. E aí Manu fala, mas é porque eu fui mandado embora. Aí fala, só porque você foi mandado embora, ninguém lembra que você trabalha. Exato, né? Ninguém nem sabe quem é você. Obliterou da mente dos fumos. E Elenão fica falando pra Lili assim, então, gata, eu sei que você não pediu minha opinião e tal, mas meu conselho é você vender isso por 450 mil logo pra já se livrar logo desse negócio, entendeu? Não, ele fala assim, ó, se você quiser, eu tenho uma dica de um avaliador. É independente, né? Sem ela avaliar do que fala essa merda. Independente, igual autor independente que sou. Isso. Aí chega a avaliadora lá, dá as duas olhadas no terreno e fala pra ela assim, menina, eu acho que a proposta tá muito boa, que na verdade vale bem menos aqui. Vale metade. Vale um real e meio se basol. Isso aí. Ela fala, mas por que que a gente tem o mar? Ah, não tem estrutura pra pôr internet, pra pôr não sei o que, eu falei, quê? Água vazando, não sei o quê. Exato. E aí, Lily começa a desconfiar, né? Aí transa na praia, esse homem tá lá levando sal na bunda, enchendo a buceta dela de areia. A gente preocupadíssimo. Cheio de sal. Preocupado com a xereca cheia de areia. Gente, vocês que já transaram na praia, é funcional? Amigo, Eu nunca transei na praia. Amigo, olha só, houve uma tentativa frustrada de transar no mar e eu odiei. Então... Ai, amiga, deve ser um negócio... Mas se espremeu a laranja, tu não dá uma protegida? Nossa, amiga, vai dar ali pulpa, né? O Ministério da Saúde adverte, não use alimentos nem atos sexuais, pelo amor de Deus. Eu peguei. Cadê a voz do Big Boys, igual da Bia Dubrais, falando pra ela parar de usar fruta? Não sei. É isso. Eu amo. Ai. E aí, Lily vai durante sua investigação, não sei bem o que é aquele empreendimento que ela começa a ver as propagandas das pousadas. Ela, né, vai na imobiliária do Moce. Isso. E aí ela fala pra mulher assim, tava querendo ver aqui os trabalhos, não sei o quê. E aí tá tendo um evento, né? Você pode me passar endereço? Eu fui convidada pra esse evento. Aí a mulher fala, ela vê que os planos pra pousada que querem construir é no terreno dela. Uhum. Que não vale nada. Bem avaliado, inclusive. Exato. E aí ela chega lá no endereço que a mulher deu, finca tal, rua, não sei o quê. É um endereço tipo mentiroso. Não sei se vocês captaram a referência. Tem uns nomes das casas e tal. Aí ela chega com um buquê de flor que ela acabou de pegar na rua e fala pro segurança assim: trouxe flores para a festa. Aí ele: ah, é? Deixa conferir. Ah, tudo bem, pode entrar. Aí, quando ela entra na festa, ela vê que o quê? É uma festa de criança, com filhas de corretor e corretora Mega Evil. E todas as pessoas que apareceram para ela o filme inteiro estão lá. Todos os golpistas do país. Todos os desabrigados. Golpe Town. Todos. E o padrinho da criança é ninguém mais, ninguém menos que ele, não. Levando um cachorrinho de presente pra Eu queria abrir um parênteses aqui pro elenco desse filme, só pra vocês terem ideia, que assim, o nome de Lily é Svenja Jung. O quê? E de Helenão é Theo Treps. Theo Treps, amo. É muito bom, Theo Treps. E aí, se ela soubesse que o nome dele é Treps, ela não tinha. Né? Mas... E aí Theo Treps fala pra ela assim: Lily, sai daqui agora, garota, eles vão te matar. E nisso ela já viu segurança com arma, já foi revistada, já foi tudo, né? Aí ela fala assim: vai me matar por quê? Eu sou dono do meu terreno, ninguém vai construir meu terreno. Lily, mulher forte, né? Aí eu pensei assim, esse filme podia passar. Agora a Valéria descobriu que levou um golpe, né? A Valéria descobriu agora que levou um golpe. É, depois que Lily dá a 15ª evidência pra ela, né? Porque até então ela tava achando que era só inveja. Sim. Aí Valéria ela ouve assim. Ela ouve Manu falar lá com os outros Michê, né? A mesma mensagem que mandava pra ela. E aí Valéria fica putaça com Manu some. E aí ela fala pra Lili assim: agora tu vai perguntar pro teu homem onde é que Manu tá. Aí eles chegam, tá lá, ele não, sentado atrás de uma mesa, triste, né? Com tesão. Triste com tesão. E aí ela só de calcinha, agora... bandeira bonita, né? Aí falam: agora você me mostra o mapa que me leva a Manu. E aí, viado, tem uma sequência ridícula que Valéria chega num lugar com Trebs e Lily, Svenja, e aí Manu já tá seduzindo uma terceira mulher, porque Valéria já era que recebeu os conselhos da Is, né? Sim. Valéria vai lá, faz um barraco, a mulher que tava com Manu sai correndo, Manu começa a gritar. Nisso que a gente vai 2 segundos pro carro com Lily e Trebs, Valéria sumiu, junto com o Manu. Ele botou, deve ter botado ela no bolso, né, pra ter sumido tão rápido, pra que ele sumiu. Essa cena foi ridícula. Botou ela na carteira, né, e botou isso. No bolso, foi isso. Só isso. Pareceu um truque de mágica mal feito. Foi. E aí ele fala assim: entra no carro agora, eu sei onde eles estão. E aí o lugar super secreto que eles estão... é o barranco que Lily e Trebs ficaram pulando no mar o filme inteiro. Uhum. Aí chega lá no barranco. Eles iam pular no mar. É, né? Eu sou surpresa. Quando a gente chega no barranco, tá Manu com a arma na mão, Leia com a outra arma, apontando pra Valéria, e Valéria no meio, né? Fazendo um sanduíche. Aí, nem lembro que papinho eles falam, porque que eles levaram ela, acho que era pra Lily assinar, né, o contrato, sei lá. Porque Valéria já tinha assinado a primeira assinatura. Uhum. Isso. Aí, ele não fala assim, retoma o discurso dele do começo do filme, né, um golpista perfeito é um perfeito. Golpista que te dá exatamente o que você quer. E não sei o que, blá blá blá. E aí ele faz a Lily assinar e fala: agora eu vou te roubar sua piranha. Finalmente realizei o que eu quis. Nisso Lily olha meio assim: ó, oh, é Santa Pau, né? Rolo. E aí, nisso que ele pega o contrato assinado, ele dá um golpe em Manu. Eu achei que ia jogar Manu do penhasco, mas só tira a arma. Manu começa a mexer na arma, atira no próprio pé e grita: ai, ai, ai, que meleca. Que meleca. E aí ele solta a Valéria e fala: corre, Valéria, corre, corre. Valéria sai. E aí, quando o véia vai atirar neles, os dois pulam no penhasco. Olha, que mas porra. Sabia, e aí eu amei que a polícia passou o filme inteiro encobrindo tudo que os golpistas faziam. Mas no final eles estão chegando pra prender véia e Manu. E aí a Lily fala assim: você chamou eles? Aí ele fala assim: acho que um sequestro eles não vão conseguir ignorar, né? Eles ignoraram tudo. E tipo assim, que sequestro? Porque eles tinham, porque Valéria tinha corrido. Só tinha duas pessoas avulsas no alto de um penhasco, com arma na mão. Aí eles chegaram já prendendo. Eu não entendi muito a surpresa de Lily, porque assim, Lily tava com ele o tempo todo. Ele não eles viu. Combinaram aquela cena, né? Cara, surreal. Não, mas surreal, ela assim: ué, você chamou a polícia? É. Claro que ele chamou a polícia. Em que momento que ele chamou a polícia? Quando tava com ela, caralho. Como assim? Pois é. Chamou antes, falou assim: espera pular no mais, vocês entram. Exato. Olha. Ai, ai. Muito ai, gente. Mas assim, achei icônico esse filme. Belas cenas de laranja. Eu achei que ia ter mais putaria, pra ser mais sincero. Amiga, teve bastante. Eu achei. Mas assim, rendeu uma bundinha muito boa, que ele não tem uma bunda. Uhum. Teve a cena da briga, né? Os peitinhos também. Ah, é. A cena da briga pra mim ficou marcada na minha mente. É. A cena da punheta no bar, eu achei lamentável. Lamentável. Mas enfim, era só o que. Eu achei que pra um filme com alemães podia ter tido uns caulezinhos também, né? Que não teve. Sim. É, a Nath era. Mas era isso que eu esperava, amigo. Sabe que alemão topa tudo, né? Tudo por dinheiro. Por dinheiro. Ah, é, menino. Faltou o caule. Mas assim, pensando em 365, né? Que é o filme igual, segundo Disney. Que o homem já sequestrava a mulher no início, obrigava ela a transar com ele, não sei o que. Isso aí pelo menos teve consentimento do golpista, né? É, não obrigou ninguém. Assim, sequestro... comprador, né? Jamais. Um sequestro eles iam deixar passar, né? Exato. Eu amo. Às vezes foi por isso, né? Sim. Ai, gente. Que momento. Um mousse, né? Qual o limite da bandidagem, né? Não, a cidade inteira de golpistas, gente, pra mim foi um pouco. Quando ela entra naquela festa e a câmera faz questão de dar um close em cada uma das pessoas e botar uma imagem do passado. Podia ser só na feira, escuta assim, 14ª feira de golpistas da cidade de Catapau. Porque todo mundo da cidade era golpista, boa. Era CCXP dos golpistas, né, velho? Adoro. Sim. Golpe com. Eles ganhando uma sacola pra fazer um roubo, né? E é o que a gente falou nesse programa começar. Que assim, só tem golpista de compra de imóveis na cidade. Não tem nenhum dono de imóvel fora Lily, né? Todos os donos de imóveis já foram tirados dali. Esse povo vive só disso, gente. De achar imóvel pra vender do preço barato. Especulação imobiliária sem pessoas. Acabou lá que se a Lily vender. Se a Lely vendesse o imóvel dela, acabou as coisas. Iam ficar pouco, porque não ia ter mais imóvel pra fazer golpe. Exatamente. É um mercado muito inflado artificialmente. Por isso que o preço dos imóveis tá baixo. Uhum. Preço da pamonha é muito alto, a pamonha é mais embaixo. E ele não, que morava numa casa que não tinha nada. Uma casa muito engraçada, não tinha acesso, não tinha nada. Viada, casa cenográfica. Ficava lá só pra seduzir ela, nunca transou na casa dele, eu acho incrível, né? Ela nunca falou, quero dormir na sua cama. Você usou essa cama? Eu amo. Eu amo que ela revira a casa inteira, puta da vida. E aquela propriedade da casa dele era só pra enganar ela mesmo? Tipo assim, tinha dono? Menino, eu acho que era do corretor Mega Evil. Pois é, mas não servia pra fazer pousada lá? Porque a fresca onde ela tava também era do corretor Mega Evil, né? Aí depois... Onde ela tava era dela. Era dela. Não, não. Era? Ela tava no corretor... Não, era do corretor Mega Evil. Ah, era? Eu achava que o terreno... Não, o terreno não tem nada. O terreno dela só tinha o barranco. Só o barranco, é. Eu achava que era a casa que ela tava. Não, ali era alugado também. Mas, gente. Que eles tinham dado uma entrada pra comprar, que eles tinham pego a entrada pra poder comprar, allegedly, ali pra poder transformar na pousada. Ah, eles fingiam que era ali com o dinheiro da venda do outro terreno. Exatamente. Aí ia terminar de comprar ali a fresca pra fazer a pousada. Que foi okay. Todo o dinheiro que a menina ganhou de herança. Ela já deu 40 mil. E a mãe de Vanessa Kirby já usou no carro, né? Já. Entendeu? Ai. Foi isso. Não vejam, eu gente. Filme, a gente deixou ele melhor. Tá bom? Mas esse eu nem achei tão ruim, não. Eu só achei engraçado. Dá pra ver assim, é. Eu achei engraçado. Ele dá a volta aí em algum momento. Pois é, quiser ver uma pessoa streamando laranja na, durante sexo. É, eu achei engraçado. Tô transando com areia. Olha. E sem roupa, pelo menos, né? Graças a Deus, né? Se pode até porque aquele homem com roupa não teria pelo nenhum. Nem é horroroso, ele é horroroso. Aquela cara feia que ele tem, pelo amor de Deus. Deus me livre. Eu amo. Mas vamos seguir, então, né, nessas pautinhas aqui. E vamos falar, então, de homens de peruca, que na semana passada nós não falamos, né? True. Então temos dois episódios aí de Drag Race Brasil pra falar. Temos o pior episódio da temporada, né? Inclusive. O pior episódio tá assim, sempre ao próximo, né? Exato. E também tivemos o Snatch Game, né? Que a gente não falou na semana passada. Não, Snatch Game a gente falou, amigo. Falou, a gente não falou do Baile da Comida. Isso. Ah, o Baile da Comida e o Lollapalooza, que não falamos. Né? E aí, amigas, o que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo? Esse programa está flopando imensamente, na minha opinião. Assim. Por que estamos levando o Belo de Cunha adiante, amigos? Ai, amigo, olha, eu acho que ela já ganhou, entendeu? Eu tô achando que ela vai chegar no top 2 fácil. Porque assim, quem tinha de carisma foi nesses dois últimos, assim, sim, pessoas que. Amiga, assim, gosto muito de Adora, mas falar que Adora tem um carisma, acho. Energia baixa, mas a Melody tem. É, e a Melody é chata e feia ainda por cima. Então. Assim, eu não acho desses dois últimos episódios, tá? Que a Melody merecia ir pro bottom. Eu acho que tinha gente pior de fato. Não, nenhum deles merecia mesmo, não tem. É. Mas eu acho que eles estão entrando num terreno perigoso, porque assim, no baile da comida, eu acho que o bottom foi, de certa forma, justo. Mas eu acho que eles deram uma forçada no top, assim. Tipo, Melina ter sido salva eu achei muito absurdo. Tipo, eu acho que ela merecia estar no top, pelo menos. E a. Quem que foi o bottom? Foi. Desirrei. Ah, Melody foi pro bottom. É, realmente, merecia. E foi. Merecia sim, verdade. É que eu pensei no Snatch Game . E assim, acho que foi um bottom merecido e foi uma eliminação merecida. Por mais que a gente goste muito da Desirrei, a Melody é muito boa de lip sync. Assim, tipo, muito expressiva na hora e tal. Ela ganha uma energia ali que não existia. Não, tá. Mas eu não lembro. Eu não sei porque também a galera que vai pro lip sync. Cisma de ficar parado balançando os braços, gente. Você tem que se destacar no chão, tem que arrancar a roupa, tem que bater o cabelo, porra. Ou faz uma graça. Exato. Ou faz um ponto neve. É o que a Poseidon faz, né? Que ninguém aceitou a vitória da Poseidon no lip sync. Mas é sempre a velha bêbada, boa. Pantunete, né? Dirig-dig. E aí quem ganhou foi a Dora, né? Nesse do baile. Foi. Que tava belíssima mesmo. Eu acho que foi bonito. Ok, foi merecido. Porque assim, a Ruby tava com roupas muito bonitas, mas fuga ao tema, né? Porque ela entrou com um vestido nada a ver e disse, inspirado no Baião de Dois. É. Usei colares de telas. Aquele arroz com feijão da Rubinox não fazia o menor sentido. Menor sentido. Você olhava, você não via um arroz com feijão. Tipo, se você não soubesse que esse era o tema... Não, é assim, se fosse o tema, se o programa fosse Project Runway, que é fazer looks e tal, aí você faz umas coisas contidas, sim, que são pra modelos, é uma coisa. Agora, pra drag, fazer um negócio daquele, acho que aí não tem um pingo de sentido mesmo. E a Ibel, que eu achei que merecia um pouco mais também nesse desafio. Eu também. Eu achei lindíssimo o último look dela, que ela montou até o sapato. Sim! Mas o lado que Belk é só look. Sim. Mas a Dora também é. Mas eu acho que a Belk tem mais. Eu acho que a Belk tem mais carisma do que a Dora. Sim, eu também acho. Eita! Eu acho que a Belk tem mais versatilidade pra fazer do que. A Dora era só look. Fala algum outro desafio que ela ganhou, ficou no top, que não seja relacionado a look. É. Não tem. Exato. A Belk no do programa, a Belk, foi a Belk que ganhou, não foi? Foi. Então, a Belk ganhou no do programa, que tinha. Fez um negócio look. A Dora só ganhou dos looks do programa, ela ficou lá, ela ficou no, num dos piores. No Snatch também. E qual que é o outro que ela ficou no alguma coisa de ruim também? Não lembro. Do Girl Group. É. Eu achei ótimo que quando o Desiree é eliminada, né? Tem uma super comoção. Ela fala assim. Mãezinha, arrasa no meu discurso. Aí Greg fala, eu vou. Aí dá 2 segundos, Greg fala, pega e se cuida muito, Desirê, tchau. Arrasou. Mas assim, eu acho que Desi saiu, mas saiu lembrada, assim, da temporada. Porque ela foi muito carismática a temporada toda. Ela foi a narradora da temporada, né? Uhum. Eu então tenho que dizer, vou fazer a meia culpa aqui, que agora que Desirê saiu, eu estou começando a gostar um pouco mais de Tristan Soledad. Olha aí. É porque, gente, eu tava falando isso com o Henrique. O Henrique jura que Tristan Soledad vai ganhar. Eu espero, porque é boa também. É, então, eu falei pra ele. Não tem os wins e tal, mas ela tem narrativa de vencedora. Uhum. Eu acho que de quem ficou... Eu adoro a Ruby Knox, mas a Ruby Knox não teve nada na temporada. Eu acho que de quem ficou só teria Tristan Soledad e... Amigo, o problema que eu acho que essa temporada, a gente não tem uma pessoa boa que possa ganhar. Que a gente, antes tinha, nessa altura já tinha a Bettina, tinha a Helena Maldita, que o torcinha, tem os fãs da Organza. Mas assim, nessa não tem ninguém que você fala, meu Deus, que tem que ganhar. Assim, elas são drags mais carismáticas que da primeira temporada, eu acho. Só que eu acho que falta força. Quanto pra Lete, né? Se a Desiree não fosse feia, a Desiree era tipo front runner fácil da temporada. Não tinha pra ninguém, mas. Mas aí, se a gente for procurar as bonitas do programa, essa temporada tá puxada, né, amiga? A Melina é a única que sabe se vestir, se maquiar bem. É. Porque a Bel que parece a velha surda, né? A Paulina. Paulina. Infelizmente, sim. Parece eu acho que a Bel que é uma das que tem lá, a minha preferida. Mas não, eu tô começando a gostar da Melina Blay. Tô começando a gostar dela. Mas a Ruby também. A Ruby Knox eu só acho ela meio cansativa às vezes. Uhum. Essa narrativa dela ser muito fodona e tá bom. E esse negócio também de ficar tirando a roupa e deixando os mamilos tampados com a tampinha. É, sabe? Toda hora. Amiga, fodona não tem ninguém, porque tudo tem um broche, quem te abraçou saiu e tá lá. É, não, agora, não. Assim, eu defendi Tristan Soledad até aqui, mas eu acho que Tristan Soledad perdeu o lip sync com o Belk. Aliás, por quê, né? As músicas de RuPaul, tudo, as viadas, tudo sem saber cantar as músicas. Inferno. Da RuPaul. Inferno! Eu acho que o Belk é ruim em lip sync. Não, ela é ruim, mas ela se mexeu. A Tristan Soledad fez umas duas. Mexeu os bracinhos de um lado pro outro. Todas as vitórias justas, pelo menos. É. Eu achei. Eu achei que no final Tristan deu uma recuperadinha, mas até então, por mais que a Belk não tenha muita expressão no rosto, ela tava dançando, né? Bailarina. Bailarina, né? Eu amo esse plot de tudo. Metade dela é de bailarina. Viado, Melody Queen na cara de Cláudia Raia. Porra, ela era dançarina. Na cara da Cláudia Raia. Porra. Nessa hora eu pulei de um pé só na sala. Falei, não acredito que essa mulher tá fazendo essa vergonha. Socorro. Mas as músicas da RuPaul pra Drag Race Brasil e toda essa da RuPaul é a coisa mais ridícula que eles podiam inventar. Não fizesse lá na Parusa. Uhum. Não precisava. Porque, não, assim, até lá na Parusa com número ímpar, com 3 músicas, um negócio bizarro. Não, ela na Parusa que tem 4 lip sync, nunca vi isso. Geralmente são uns 8, 9, sei foi, lá. Foi no Drag Race. Foi qual? No World ou no UK que a gente viu? Foi no Global que você viu. No Global, né? Uhum. E tinha bastante duelos. Uhum. Tanto não tinha lip sync pra fazer que metade do episódio é Cláudia Raia falando com eles e ainda tem mini challenge. Ainda tem mini challenge. Ridículo mini challenge. Porque geralmente quando tem coisa de lip sync, é só o lip sync episódio inteiro, porque no começo já fala, vocês vão falar que vai ter lip sync. Não, eu até tenho que fazer essa prova da salsicha, né? Porque por mais que seja uma música da RuPaul, elas não têm obrigação de saber inglês, até onde eu sei. Que não deve ter uma coisa. Amigo, não tem nem que saber costurar, quanto mais inglês. É. Tem isso também, né? Porque assim, você não consegue. As meninas não conseguem passar a emoção da música. Como é que as músicas da RuPaul é sem emoção, né? Isso é ruim, né, amiga? Que o Cláudio Arraia fala assim, conta a história, a letra, não sei o que. Eu falei, gente, a letra é, sou uma vencedora, estou desfilando, sou foda. I'm a winner, baby. A única música melhor foi Sister Walk, que foi a última. Uhum. Agora, se fosse Bug Brasil... Porra, sucesso demais. Não teve Don't Be Jealous on My Bug, né? Pelo menos, horrorosa aquela música. Mas aí eu te falo pra vocês, se a Melody Queen chega na final e a final de Lip Sync, ela ganha. Porque ela tá muito acima de todas. Isso. Ah, é que toda hora ela mete, né? Que eu sou Lip Sync assassin. Porque eu acho que assim, a Poseidon mereceu ganhar o dela de velha grávida, não sei o quê, porque a Dora foi péssima. Porque se não fosse também, pra mim as duas não botam. Então, é o que eu falei, as pessoas estão brigando, ai, a Dora venceu. Gente, as duas foram igualmente ruins. Quem não passasse fez nada, ali, Dora. A Poseidon pelo menos fez a Ginger Mind. Que? Como assim? Fez a Ginger Mind, que a RuPaul cotou, que ela só ficava zoando os outros no palco e ganhou. Aí eu gosto de Poseidon. Aí Ruby achei ruim também. Eu achei todas ruins. Assim, a Melody foi a melhorzinha mesmo. Porque Tristan Soledad foi levada por pena. A Poseidon foi porque a outra foi pior. E Belk porque tava doente. Uhum. Nossa, gente, que ódio. Ai, vamos salvar ela porque ela tem que estar bem pra lutar pelo sonho. Aí as outras que estão bem, que se foda. Exato. E a Belk ali atuou pra caramba ali naquele... Quando ela chegou lá pra... Que as meninas falaram, vem aqui conversar com nós. Aí a Bel, que é uma honra estar aqui, que eu amo vocês, cara. Ai, pra mim, todas elas são muito falsas. Muito falsas. Mas, enfim. Bel, que safa, só se safou pela Covid. Eu vi que fizeram um edit da Bel, que no fundo, aí no palco, assim, ela tossindo várias vezes. O povo já mostrando que ela tá toda em situação de barril. Amiga, teu pede pra sair, eu, hein? Não participa, traz desse rei de volta. Eu acho que a Greg vai se comover com isso, se ela for pro lip sync. Ai, amiga, você tá mal, então eu vou te deixar ir pra final, porque você não tá conseguindo provar o seu valor aqui. Se fosse a Melody, ela passaria esse pano. Nossa, eu não aguento mais, gente. Nem eu, gente. Sinceramente, eu acho que ela vai pra final e eu acho que eu nem vou ver a final de ódio. De ódio. Eu não aguento mais. É, porque agora tem quanto? Tem cinco? Ou tem três? Sim, só vai eliminar a Belk agora e aí fica as quatro. É, fica as quatro da final. Que mas eu acho que vai ser três no final, pelo número de episódios. Amiga, vai ter Double Show Day de novo, quer ver? Eu não duvido. Será? Que essa semana o episódio é o Roast, né? É que provavelmente vai ganhar. Não, né? As pessoas tudo chorando que a Dora não passou. Você acha que a Dora ia passar nesse episódio do Roast? Não mesmo. Pô, mas virasse a Dora antes, então deixasse Desirê nos lip sync, né? Mas o que que é Roast? É a gongada. A gongada drag. Pra ela fazer o negócio trolando. A gongada Greg, né? Gongada Greg. Eu acho que no Roast tem chance de ir bem quanto Nep e Tristan Soledad. Tristan Soledad. Imagina a Belk no Roast. Pode ir bem também. Quem? Eu acho que Ruby pode ir bem também. É, pode ser. Porque Melody e Belk... Melody e Belk, eu acho. Às vezes. Melody vai chorar, vai contar uma história triste. Gente, vai gostar. Ai, que ódio. Ai, que inferno. Mas assim, a parte boa desse episódio é que Cláudia Raia foi perfeita. Foi. A melhor jurada de toda a história da Race Brasil. Sim, a maior. Era muito viva. Puta que pariu. A maior também. Porque é mais alta também. Mas ela foi. Agora a gente fala que Melody faz mal. Vai mal, mas ela pode arrasar que nem ela fez com a Carol Conká dela, né? Ah, arrasou muito, né? No mundo da Greg. A Greg agora fica toda hora falando como se fosse Carol Conká pra fortalecer esse monstro. Ai, gente, Greg tá dando culpa esse viado. A Greg sempre. A Greg sempre torcendo errado, né? Era Organs, agora a Melody. Exato. O problema é a Greg, gente. Apesar de eu amar a Greg como apresentadora, eu estou odiando ela. Eu amo quando as queridas falam, ah, é muito difícil pra gente escolher quem salvar, não sei o quê. Aí ela fala, é decisões difíceis, né? Agora vocês sabem como eu me sinto. Como se ela decidisse alguma coisa naquele programa. Né? Sofrendo muito. Agora temos que falar uma coisa importante. Foi uma coisa importante que tivemos nesse último episódio, que foi o Pit Crew. Porra! Olha! Porra! Rapaz! Isso aí a gente não pode falar que a primeira temporada foi melhor, né? Não, melhorou muito pra cima. Primeira temporada é um Pit Crew feio. Melhorou, mas elevou o nível nesse último episódio, que Nossa, elevou muito, menino. Elevou tudo. Eu fiquei assistindo elevado o episódio. Tá, adorei quando o Greg fala, agora pega a sua segunda bola. E Greg, né, menino, 1% de gordura corporal, né? Hoje a bicha tá seca. É craque, igual na Ademara, né? A Demara fazendo escola. Que ódio. Ai, meu Deus. Mas é isso, já. E teve um anúncio essa semana, né? Verdade, né? The World. Wonder versus The World. Porra, gente. Essas drags da Austrália vão ser tudo humilhadas, são tudo ruim, feia. Eu não quero ver de novo aquela desgraçada da Queen Kong. Ah, mas não tô vendo que coloquem. Porque a Soa colocaram no All Stars da França. E a Soa foi a segunda eliminada do All Stars. Achei tudo. Eu não aguento aquela desgraçada, desprovida de graça, sua de música. A Queen Kong. Nossa, eu amava ela na primeira temporada. Ela era tão maravilhosa. Virou uma lixo. Igual Kit, né? E será que vai ter alguém no Brasil? Amiga, a única chance do Brasil ganhar o Versus The World é nessa, né? Vai ser Chanel, né? Assim, eu vi um tweet falando assim, a competição que é a cara da Desirê. Aí o cara falou assim, mas isso foi um elogio? Ai, que ódio. Ai, que ódio. Ah, podia mandar a Betina pra ganhar. Ai, seria tudo, nossa avó. Né? Nossa avó. Saudades. Nossa avó. Aliás, nossa avó vem aí no Dança das Estrelas do UK, né? Dançando. Vem aí nossa avó, Vis. Mas é isso, semana que vem teremos aí, né, apenas 4 participantes. Será que teremos? Será-se? Vamos ver se vai ser Double Chantei. Esse episódio é o quê? 8 que vai ter na semana? Ou 8. O 8. É, por isso que eu acho que vai acabar com 3. Eu acho que vai ter Double Chantei. Duvido que vai acabar com 3. Ei. Atentos, vem aí. Ou não. Muito bom. Menine, vamos falar então agora, né, de reality ainda, né, uma temporada especial que estreou aí, que foi Australian Survivor, né? Australian Survivor, né? Austrália versus The World, né? Down Under versus The World, olha que Eu amo! É a mesma coisa, neném. É a mesma coisa. Down Under versus The World. E quem é Queen Kong, né? É, pô, quem é Queen Kong perto de Parvati, né? Exato. Menino, primeira vez que eu tô assistindo a temporada de Survivor, né? Tem que dizer. Primeira vez que estou assistindo a temporada de Survivor. Mas, obviamente, já tinha conhecido alguns participantes do World e um participante do Mundo, né? A Siri pelo Traitors, a Parvati pelo Traitors, pelo Deal No Deal. O David também, né? Pelo Deal No Deal também. Tony Traitors também. Tony em Traitors também. Boston Hobby, né? Em Traitors e Deal No Deal. Mas vi aí e eles decidiram fazer essa temporada especial na Austrália, né? Com 7 integrantes que já participaram da Austrália e 7 participantes do mundo, né? Então, a gente tem no elenco aí o grande Robbie, né, do Survivor da África do Sul. Grande mesmo. Grande mesmo, né? Um braço que olha... Braçudo, braçudo. Aí a gente tem o Tony, né, dos Estados Unidos. Ganhou 2 vezes, né? Duas vezes. Sim. Aí. Temos a Siri, ou Serri, né, segundo o Luke escreveu. Serri. Serri. Siri também. Aí temos a Cass, que é do Survivor Quebec, né? Temos a Lisa, que é do Survivor Nova Zelândia, que teve uma temporada e ela ganhou a temporada. Boom. Temos a Mayoral, Parvati, também. Ai, mãe. A rainha. Mãe de todos. Parvati, outra que venceu 2 vezes, né? Só não foi computada a vitória da Lindsay. Só computada a vitória, né? Eu amo. E também temos o Tommy, né? Temos o Tommy aí, que é do Survivor Finlândia, né? Survivor Finlândia. Gostosinho. Peito piloto. E na Austrália, a gente tem o David, né? Que é o Golden God. Aí. Que ótimo. Golden God. Temos o George, que era o King George. O rei da selva, né? Rei da selva. Temos a Sarah. A Kirby, né? Que é o Wesley Sapatão. Ai, o amigo do Tato me mandou assim, lá vem Kirby com essa boca cheia de dente. Cheia de dente. Mas não é, menino, é igual o Rubinox. Mandou assim, vontade de dar um soco nessa boca cheia de dente da Kirby. Aí temos a Cass, a Cass não, menina, Janine, né, grande Janine. Luke, que tem um valor, né, corporal. Tem uma barriguinha. E a Shawnee, né, que participou 4 vezes de Survivor na Austrália. Ah, eu amo a Shawnee, sabia? Eu acho que ela tem uma cara de tonta, mas eu gosto dela. Ela parece a menina que fazia a irmã do gay de Dawson's Creek, a Meredith Monroe. Sim! Agora eu fico impressionado porque a Shawnee participou 4 vezes de Survivor. E essa é a 11ª temporada do Survivor na Austrália. Uhum. Então a cada uma temporada que pula, ela participa de novo, né? Basicamente. Porque ela só perdeu pra Siri, né? Que essa é a 5ª vez que ela tá jogando Survivor. Né? É, só que Siri nem sempre chegou perto da final. Ela fala. A Shawnee fala que ela foi a pessoa que mais chegou na Merge de Survivor, né? Bichinha. Né? A Siri é a campeã que nunca foi, né? Uhum. A pobre. E tem um participante muito importante desse programa que é Jonathan LaPaglia, né? Jonathan LaPaglia, o apresentador, né? JLP. Esse homem, muito de parabéns. Ele, a gente já conhecia ele de algumas séries, né? Onde ele já sensualizava antes. Mas em Survivor, acho que ele chegou na sua melhor forma. E pra mim é muito engraçado, porque assim, como o Sasser não via Survivor antes, ele emula muito o Jeff Probst. Assim, a voz dele é igual, o jeito de falar. Assim, eu acho que ele é um apresentador muito bom, mas assim, ele fala igual o Jeff Probst. Às vezes eu acho que a voz é a mesma, sabe? É muito parecido. Engraçado que pra mim, a voz dele, eu achei que quem fazia a narração não era ele. Porque tem um menino que faz o Amazing Race Austrália, que é o Beau. E a voz é igual. Aí eu fui procurar pra ver se era, e não era a mesma pessoa. Eu acho que a impostação do entretenimento talvez seja muito parecida, né? Pode ser. Mas eu tenho que dizer, menino, que pra mim tem sido uma experiência muito interessante, né? Pra mim que nunca vi um Survivor. Eu já tinha visto algumas pessoas no meu Twitter, né? Tem um amigo, o Aaron, que ele é apaixonado por Survivor, tanto do US quanto da Austrália. E ele sempre falava muito que os Survivors da Austrália eram diferenciados, que eram muito bons e tal, não sei o que, nanã. Mas como eu nunca tive um padrão, eu não posso dizer. Mas eu posso dizer, não sei se porque nessa temporada já tem, são só jogadores veteranos de Survivor, que hoje sim, que todos os episódios até agora, foram 6, todos os episódios foram bons, não teve um episódio ruim nessa temporada. É, e vale dizer que a Austrália queima episódio, né? Porque foram 2 semanas de programa e já tá no episódio 6. Exatamente, foram 6 episódios em 2 semanas, né? Então, eu não sei, cara, porque todos os episódios foram muito bons. E eu falo isso com o Leozo direto, porque eu fico muito impressionado de como é um querendo foder o outro a todo momento. Cobra comendo cobra. Exato, eles não dão, não tem paz. não tem paz nessa casa, em nenhum momento. É. E pra mim, o que, que foi o grande negócio dessa série? Eu fui ver essa temporada estudar por causa da Parvati, né? Não existe outra explicação, porque eu já tinha cansado de Survivor há muito tempo. Eu falei, cara, Parvati rendeu até na temporada da Winners, que ela saiu no começo, ela fez piedade com Boston Rob, tá? Vamos ver. E aí, assim, ela tá maravilhosa. Pra mim, cada episódio tem um momento icônico dela, que puta que pariu, o episódio da chave, que ela pega a chave da caixa e senta em cima, que o Tony não vê. Viada, eu morri. Depois a produção dá uma vantagem na cara dela, assim, depois que ela é expulsa do leilão também, incrível, nunca critiquei. Mas eu acho que assim, o elenco, né, talvez por, como você falou, ser uma temporada All-Stars geral, o elenco foi muito bem escolhido no sentido de todo mundo tá tentando fazer alguma coisa. Coisa Sim. que nas temporadas comuns do Survivor americano não acontece mais. Você sempre tem umas três pessoas que movimentam o jogo e saem, e as outras estão lá apáticas esperando. Ou a edição não mostra nenhuma tentativa deles, ou são pessoas que realmente não estão. E nesse não, até quem se destaca menos, tipo a Janine, o Luke e tal, tá ali tentando. Janine, né, planeja um super blindside no episódio. E aí eu falo, cara, é isso que eu quero ver, as pessoas tentando, pelo menos. E eu falei pro Sassi, todo mundo que saiu até agora teve um grandíssimo destaque. Pessoas que, inclusive, que achavam que poderiam chegar na final, e foi saindo, e você fala assim, meu Deus, não sei mais o que esperar. Uhum. Exatamente. Eu acho que todo mundo teve seu momento, até a Janine nesses dois últimos episódios, a cara tentou Sim. movimentar, ele tentou fazer acontecer. Esse episódio 6, então, puta que pariu. Pois é. E Luke que expulsou Parvati do leilão, né? E ela falou, ai, ai, você vai ter payback, meu querido. Exato, ela falou, você vai se ver comigo. E eu amo que ela mete tanto medo nas pessoas que todo mundo ficou assim, pensa direito, menino. Uhum. É isso mesmo que tu quer pra tua vida? Tem certeza que é isso? Essa guerra que tu quer comprar? Uhum. E o que eu acho muito legal é que, assim, por serem pessoas de países diferentes, a gente tem a galera que é muito fangirl dos americanos, né? Então, tipo, a Lisa, que é muito fã da Siri, a Cubby é louca pela Parvati, mas tem admiração dos americanos também por eles, porque o Survivor Australia fez muito sucesso e tem jogadores muito elogiados do mundo inteiro, né? Então você vê que uma hora eles têm uma reverência, assim, pelo estilo do jogo. A Siri chega e fala, não faço ideia do que esperar dessas pessoas e, ao mesmo tempo, até tô ansioso pra ver onde vai dar, né? Então, assim, dá uma renovada, eu acho, no padrão do Survivor americano, que já tava meio... mesma coisa. E a Lisa fica, nossa, é a Siri, quero muito jogar com ela, pelo amor de Deus, Siri, posso jogar com você, pelo amor de Deus, me deixa jogar. É assim como o Kirby, né, que fala assim, eu vim aqui pra pegar a Tavit, minha namorada. E o David, né, e o David que fala pro Rob, ele fala, quero jogar com você. Você leva a notícia da informação daqui, eu levo a informação de lá. É, e o plot que Parvati foi exposta com spoilers do Dior no Dio, né? Ela com o David. Exato. E aí eu amo que a Lisa tá preocupada. Esse programa ainda não passou na minha casa, por favor, não me dê spoilers. Ai, ai. Sendo que foi o David que ganhou o Dior no Dio Island, né? Sim. E você vê, eu sempre falei que de um tempo pra cá eu pulava prova de Survival, né? Que era sempre um saco. E as provas desse, apesar de ter muita coisa parecida... É muito bem editada, muito. Pô, tem uma prova desgraçada do povo na água, levando raio na cabeça. Nossa, a prova foi desgraçada, essa prova de ficar submerso. Uhum. Maldita essa prova. Teve uma que eu achei muito legal no começo também, que eles disputavam um com o outro e quem ganhava decidia o que levar para acampamento. Achei muito boa a ideia. Não sei se já é padrão da Austrália. É, não foi muito boa. Foi a primeira, né? Uhum. Não tá tendo 200 vantagens jogadas na cara deles, né? Até então a gente tem 3 ídolos, né? Que é o que Parvati pegou na base do pódio do Conselho Tribal. Maravilhosa! Pediu segurar a tocha dela rapidinho que eu tenho um ídolo pra achar. Ele ficou assim, quê? Segura e os outros dois que acharam na floresta. E aí tem essa vantagem que Parvati ganhou, né? Também com os biscoitos, que é... Se você souber de alguém que tem o ídolo, você pode roubar, né? Ah, eu amo, gente. Se fosse um americano, já tinha 250 vantagens. É, anula o voto, rouba o voto, faz não sei o que, poder supremo. Era toda a lojinha do Big Brother. Um inferno. Aí eu tô muito nervoso, né? Porque só faltam 4 episódios pra acabar. É, e a promo do 7, né? Como? Não, a promo do 7 é desgraçada. Tava tipo um colar na mão falando, eu vou usar essa porra. E aí o povo atirando nela. Eu falei, olha. Eu tô muito desesperado, porque esse colar vai ser problema. Porque quando ela e a menina chapa abrir a caixa lá, falam, não, deixa o colar que quem precisar usa, né? Nós divide. Né, nós divide. Mas a gente sabe que, obviamente, a Pabst não vai dividir nada. Igual na prova lá de segurar a caixa com o pé, que ela falou pra Cass. Falou, menina, desiste. Na próxima que você precisar, eu desisto. Aí o Jonathan ficou lembrando agora na prova, que ele tinha que ficar igual Jesus Cristo. E ela, cala a boca, psica. É que as burras, né? Porque na hora que o Jonathan lembrou, ela podia ter falado, então, Parvati, você pode sair dos valores? Exato. E acabou que a Parvati podia. A Parvati fez igual a VTube no Big Brother, que o Gil ganhou a prova da Mistel, e ela falou, ai, deixei você ganhar. A Parvati, como foi a última, só ela podia falar, não, menina, desisti, porque tinha que a gente tinha aquele combinado, né? De precisasse aí, deixar outro passar. É, que a Cass também só desistiu na outra, porque ela já tava sem força, né? Não foi que ela, ah, vou fazer o trato. Aliás, a minha perna doeu vendo aquela prova. Nossa, mas eu sempre fico, eu tenho tido muita dor nas costas, dor de coluna, né? Eu acho que é só diversidade, imaginar. É só assim. Pode ser, naquela, acho que foi na primeira, que eles tinham que subir aquelas caixonas gigantes pra montar, fazer como se fosse uma escada. Sim. E aí o David segurando aquilo tudo na carcunda sozinho. Yeah. E eu, meu Deus, imagina o que esse homem faz comigo. Garo. Agora você vê, né? Eu, como público, quero mais é que elas vão pra final. Eu, como jogador, eu ia tirar a Parvati e Siri na primeira oportunidade que eu tivesse. É porque eu acho que a Parvati, ela sempre tem esse sorriso debochado, que é um problema muito grande. Porque toda hora ela tá com esse sorriso. Eu acho que a Siri, apesar dela ser experiente, ela consegue ser mais low profile, consegue mais, né, se passar. Amigo, no meio da galera. Amigo, mas ela é muito perigosa. Ela, você tem uma ideia, a temporada da original dela da Pavit, né, que é a 13, acho que é Cook Island, a Siri ia ganhar. Só que normalmente era final com 3. E aí, nessa vez, tava ela, a Parvati e a inútil da Amanda, que sempre chega na final e não ganha. E aí, a produção decidiu do nada que a final ia ser com 2. Aí, a Siri saiu e a Parvati ganhou. E a Parvati também foi muito bem na temporada e tal. E aí, a partir daí, criou um ciclo. Porque aí, a Parvati merecia ter ganhado Rios dessas vilas, não foi, porque o Júlio odiava ela. E aí, elas foram se encontrando de novo aqui ali e tal. Só que as duas juntas são muito perigosas. Elas fizeram a outra menina da tribo delas convencer o cara a dar a imunidade que ele ganhou na prova pra menina. Pra tirar ele. Eu amo. A Parvati te usou o ídolo do JT pra tirar ele mesmo. Ainda mandou uma cartinha com deboche. O vídeo que você me mandou. Mandou um XO, né? Uhum. O vídeo que você me mandou. Mas eu confesso que por um momento eu fiquei muito preocupado no episódio 6 achando que a Parvati ia atrair a Siri por causa da Kirby. Uhum. Eu fiquei muito preocupado. Falei, cara, se a Parvati trair a Siri por causa dessa cheia de dente, eu vou ficar chateado. Então, mas a Parvati é muito inteligente, né? Apesar das pessoas acharem que não. Tipo, se ela ficasse com a Kirby naquele momento, ela ia se indispor com todo mundo por causa de uma pessoa, uma sapatão que ia estar junto com ela, e ela não ia ter mais ter chance do grupo. Sendo que hoje ela tem a Siri, tem as outras meninas que aquelas não gostam muito dela, mas vota junto. Então, pra que ela ia se indispor, sabe? É, eu acho que quem pode dar mais problema pra Parvati nesse momento é a Cass. É, tomara que ela roube o ídolo dessa desgraça. Que a Cass não vai com a cara dela já há um tempo, né? E ainda tem 3 do mundo que não são Estados Unidos, né? Então, esses 3 estão sempre votando juntos. E a Shone ama a Parvati também. Acho que a Shone pode se destacar aí mais pra frente. Sim, a Shone ama a Parvati. Isso é muito bom, né? E se a Parvati conseguir levar a Janine e o Luke também com ela? Uhum. Aliás, estamos com tudo pra ter uma temporada também final feminina, né? É, só falta 2 homens, né? É, só tem o Luke e o Ruivo. Só falta eles 2 pra sair. Grande Tommy. Mas, então, no final, quem decide quem ganha é as pessoas que vão ser eliminadas. Sim, é o júri. O que acontece? Esses 7 finais que vão sair, né? Eles acompanham cada conselho, ficam ali vendo o que tá rolando de votação. E aí no final, quando estão os três, ou dois, acho que vão ser três nesse caso, as pessoas contam como é que foi o jogo delas, qual foi o movimento que elas fizeram, não sei o que elas estavam pensando, e o júri faz perguntas pra eles, às vezes é mais agressivo, às vezes é mais tal, e eles vão contando qual é o jogo deles e convencendo o júri a votar neles. E aí o júri vota, né, tipo, a votação que eles fazem de eliminação, o júri faz revés pro vencedor, e aí eles botam os votos na caixa e revelam ao vivo, não sei se o australiano é assim, né. Meses depois, as pessoas fingem que não sabem o que ganharam e tal, uma loucura. Ah, que importa a interpretação, né, gente? Uhum. Mas tô muito ansioso, muito ansioso. Sei que essa semana acho que são só dois episódios. Acho que não vou falar. Porque só faltam quatro, né? Então eles. Só faltam quatro. E acaba dia 7, né? Acaba dia 7. Porque no dia 8 começou a Amazing Race Australia. Estarei acompanhando também. Vai acabar no domingo? Acaba no domingo. Ah, então não tem como. Porque, ó. Vai ser dois, vai ser provavelmente domingo e segunda que vem. Eu vou puxar aqui no. No banco de eles passam no domingo, não é? Domingo, segunda e terça. Domingo, segunda e terça. Então não tem como acabar. Ah, eles devem passar os dois últimos já no domingo. Deve juntar. Eu vou puxar aqui o episódios futuros. Que normalmente eles fazem final dupla. Ah, não. Vai ser segunda, terça e quarta. Domingo, segunda e terça mesmo da semana. E o último no domingo. 31, 1º e 2 e 7 de setembro. E eu tava até vendo uma entrevista da Parvati na CBS, né? E aí perguntaram pra Parvati se ela tinha ficado chateada de não ter sido chamada pro Survivor 50, né? Ah, aí ela falou que tinha coisa melhor pra fazer, né? Ela falou que foi chateada. Ela falou que ela não tem mais vontade de jogar Survivor, mas que pela história dela, ela queria ter sido cogitada a participar do programa. Né? Amiga, 50 é uma bomba, porque só a gente que ninguém queria. Porque vai ter a Sandra, né, no 50. Ah, quem aguenta ainda? Porque aparentemente nem ela nem o Boston Rob foram convidados da velha geração pra estar no Survivor 50. Não, foi muita gente avulsa que eles chamaram pro 50. É, tem várias pessoas da nova geração já, né? É, também. Todo mundo aí. New Generation. Mas eu confesso, menino, que eu tô muito, assim, muito animado, né? E olha que os episódios da Austrália são longos, né? Todos tem mais de uma hora, tirando o último dessa semana, que teve só 53 minutos. Mas você vê, eles são longos, eu acho que, pô, podia... Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que nada tá sobrando. Não, o ritmo é excelente, o ritmo é excelente. Acho que eles conseguem construir muito bem cada um ali, como eu te falei, não... tirando o Ruivo, talvez. Eu não acho que ninguém tá ali sem fazer nada, sabe? E aí, pô, isso no Survivor regular, metade do elenco você não vê, não sabe quem é até ser eliminado. A edição do suspense, quem vai ser eliminado, você já sabe quem é desde o começo. Então esse pra mim construiu algo muito legal nesse tempo aí que eles têm. Eu amo. Ainda teve também o surto do Tony, né, que foi maravilhoso. Nossa, o que eu amei, né, um monte de homem que se acha também nessa temporada. Se fudendo o tempo inteiro pela própria burrice. Nossa, o Tony é muito burro. A Parvati ia segurar ele e ficou fazendo show. Ai, eu amo. Imbecil. Olha. Ai, incrível, gente. A Parvati. Eu amo ele com sapato no pescoço, dizendo que ia usar pra se proteger. Ela ficou puta porque ele tentou ser escroto com ela. Que ela tava pra segurar ele. Que ela queria usar ele de escudo, né? Exato. Aí ele começou a encher o saco, ela falou, ah, quer saber? Vai se fuder, porra. Vai pra casa do caralho você. Seu merda. Eu amo muito. E a Parvati, além de ela ser muito inteligente, ela é boa de prova. Sim. Ela é boa de prova. Eu tinha visto isso no Deal No Deal Island, né? Que é o Survivor com mais... com Nutella. E aqui... Ela é muito boa de prova, pelo amor de Deus. Eu acho que ela deu uma repreparada física, assim, sabe? Porque no All Winners, que foi a temporada última que ela tinha feito, ela tava bem, tava em forma. Só que ela já tava meio cansada, você já via assim que não tem como ir muito longe, não. Mas eu acho que pra isso aí ela deu um cardio extra e foi preparada. Tô vendo aqui que ela tá com 42 anos. Uhum. 42 anos, que e as mesmo? Mais velhas, que as mais ser? Velhas, é a Janine e a Siri, né, são as mais velhas do elenco. Amanda, pra você ter uma ideia do que Parvati faz nessa temporada. Eles têm uma caixa que eles ganham num desafio que é pra... Tá trancada, lacrada. E aí a Parvati acha a chave na floresta e ela fala pras meninas assim: vamos ter que fingir que a gente continua procurando pros homens não saberem o que a gente achou. Aí as meninas saem tudo na floresta fingindo que estão procurando chave e a Parvati vai pro meio de umas pedras tomar sol. Lindíssima. Fica lá belíssima se banhando. Ai, Parvati, tudo pra mim, cara. Sério. Essa mulher tinha que ganhar um Oscar de pela ela obra. Ela é a maioral, cara. Porque é aquele negócio, né? Tem gente que é bom personagem de reality, tem gente que é bom jogador, e ela é os dois muito, assim. Sim. Porque, tipo, o Tony é um imbecil, mas ele é um bom personagem de reality. Tem gente que joga bem, mas não rende muito. Ela rende cada fala que dão na boca dela. O bicho é impressionante. Exato, nossa lip sync assassin. É isso. Pra ganhar o Drag Race. Eu amo nossa... Como é que é? Black Widow. Perfeita. Perfeita! Perfeita. Perfeita nossa mãe, Parvati, gente. Black Widow e agora Black Mamba, né? Black Mamba, né? O Elvin Sabatão foi embora, graças a Deus. Eu adoro quando o Sabatão fala assim: ah, eu tô parecendo uma namorada ciumenta. Aí a Parvati: quê? Aí ela: não, nada não. Diga. Diga. Parvati, para de ser doida, porra. Tá maluca, caralho? Sou mãe, pô. Me respeito, tem uma filha. É, inclusive, Sá, você tem uma fala da Parvati que eles botam no Stay Tuned for the Sintra for Next Episode, que não aparece no episódio, que é a Parvati falando assim: ai, o fato da Kirby não ter medo de mim é um grande afrodisíaco. Que bom, né, que tiraram, né? Né? Que bom que tiraram, que eu ia achar um pouco. Ai, ai, mas vamos então... falar então agora de caso real. Ih, rapaz, pesou. Porque vamos falar aí da história distorcida de Amanda Knox, né? Nova série aí do Hulu, do Disney Plus, estreou essa semana, baseada no caso saturadíssimo da Amanda Knox, né? Sim. Já foi documentário na Netflix. Todo dia sai uma série da Amanda Knox. Inclusive. Inclusive, tá tendo uma polêmica aí, né, em torno dessa série, porque a família da menina que foi morta falou que, gente, já teve essa exploração aí, pra que explorar mais, né? Oh, precisou a família da menina que foi morta falar essa coisa óbvia, né, que ninguém aguenta mais ouvir esse caso. Só que quem é responsável pela série é a própria Amanda Knox. Sim, que já escreveu 2 livros sobre essa porra, gente. Escreveu 2 livros. Fala, gata, a gente entendeu que você sofreu, tá? Que você foi acusado injustamente, mas não precisa ficar o tempo inteiro. Vai fazer uma coisa, vai fazer um bordado, um Bobby Goods, uma coleção de Labubu, sei lá, meu. Comer um biscoito. Um Labubuking. Um Labubuking. Me pega muito que uma das produtoras executivas da série é a Mônica Lewinsky. Me pega muito. Meu Deus. Do nada. Me pega muito. É, as produtoras executivas são a Amanda Knox, a Mônica Lewinsky, né? E um dos meninos lá que também tava com ela lá, acho que o namoradinho dela, né? Pra quem não sabe qual é a história da Amanda Knox, a Amanda Knox em 2007, ela foi presa, condenada pelo assassinato justamente. Da colega injustamente assassinada pelo assassinato do Dr. Rafael Miguel. Que ódio. Na roommate dela lá na Itália, numa cidadezinha da Itália. Aí em 2011 ela foi solta, né? Depois de ter passado 4 anos na prisão, ela foi solta. E aí, isso em 2011, ela foi solta. Em 2014 ela foi julgada de novo, foi presa de novo. E aí em 2015 ela foi absolvida pela Suprema Corte Italiana. Mas deixaram de ser presa. Viciada em ser presa. E aí ela ganhou, menino, de um processo aí, a grande fortuna de 18 mil euros. Tá? Que isso, Amanda Knox? Eu queria. Ela foi indenizada aí. Foi mais do que o terreno da Lily Cook, né? Que foi R$2, né? Esse vazão. E aí, menino, em 2013 ela escreveu o primeiro livro, né? Que foi o Esperando para Ser Ouvida, Uma Memória, que é o que é baseado nessa série. E Esse ano, agora, de 2025, ela lançou o segundo livre. Segundo livre. Me amo. É um livro desconstruído. Que é Livre, Minha Busca por Sentido. Né? Em 2016, teve um documentário na Netflix. Eu achei que falar Minha Busca por Centímetros. Que isso, cara. Aí, em 2016, a gente teve o documentário da Netflix, né, da Amanda Knox. E agora a gente tá tendo essa série aí, que é de um dos criadores aí, um dos criadores é um produtor de Gossip Girl também, maravilhoso. Josh Safran? Não, não é Josh Safran, é KJ Steinberg. Ah, Gossip KJ, Girl, KJ Mapa. Binsky, né, só. KJ Rowling. E assim, falando da série agora, né, já que demos esse highlight aí do caso. Eu vi só o primeiro episódio, e também eu achei o tom do começo do episódio muito esquisito. Parecia muito uma série de comédia, assim, que eles estavam tentando ser uma coisa engraçadinha. Eu achei muito estranho a forma como eles decidiram contar assim, essa história. Eles quiseram entrar na cabeça dela enquanto doidinha, enquanto maluquinha. Isso! She's so crazy, né? She's so crazy. Aí, tipo, ah, os ursinhos se mexendo e falando com ela. E ela, daquele jeito, de andar pulando e tal, e sofrendo bullying na escola. Viado, lá dentro da polícia mamando o namorado lá, as mulheres chorando e ela... Então, mas o que condenou a Amanda... Eu não vi o documentário da Netflix também, mas assim, pelo tom da série, o que condenou a Amanda Knox foi o jeito esquisito dela. Foi ela ser uma biscate, ela ser uma biscate. Exatamente, ela assim, o namorado dela é esquisito, ela também é esquisita. Até aí, ser esquisito não é crime. Né? Mas a sequência, exato, a sequência de acontecimentos ficou um negócio muito esquisito, mais esquisito que os dois. E aí, para justificar isso tudo, eles só tinham um ou outro. Então, meio que ficou parecendo que os dois mataram e encobriram esse assassinato. E aí, somado a isso, enquanto se estava investigando, eles dois pareciam que eram dois cachorros no cio, gente. As pessoas na delegacia em choque, chorando, não sei o quê. E ela sentada no colo do namorado de risinho, sabe? Ficando. É, aí... Ficando. Ué, gente. E ela que encontrou tudo, sabe? Tipo, pô, ela deveria ser a pessoa mais em choque, ainda não estava. Nem um pouco. Mais uma vez, e não, estar em choque ou não estar em choque também não é crime. Mas é aquilo, né? Não tem provas, mas tem convicção. Mais ou menos isso. Às vezes o negócio não é ser, parecer, né? É, exatamente. E ela pareceu muito suspeita na delegacia, sacou? E o namoradinho também. E aí ela não falava italiano, o menino... Tá virando a Carla Zambelli, né? Gente, vamos começar. Deixa eu só falar uma coisa. É assim, coloquei este caralho pra ver dublado... Mas as filhas da puta ficam falando italiano e aí não dubla pra italiana. Aí eu fui obrigado a ver gente. Não, amiga. Eu aí, também amiga, passei esse ódio, amiga. Cozinha. Uma vez me falaram isso, é pra você tirar a dupla nacionalidade italiana, você tem que falar italiano fluente. Aí eu falei, really? Ué, como é que a Carla Zambelli então tem? Mentira, eu tenho. Eu tenho e não falo. Exatamente, eu fui descobrir aí, ó. Mas enfim... Eu vou continuar a ver, porque eu quero ver o desenrolar disso, até porque a série começa pelo fim, já tem esse plot, né? Que começa ela voltando a esse lugar, depois que ela foi solta. Mais um Aquele Grande Pra Quê, né? Aquele Grande Pra Quê, exatamente. E aí ela vai encontrar uma pessoa que ela precisa encontrar, vai ela, o marido, a filha, a mãe, sei lá, também acho. E aí a mãe é contra, porque acha que ela vai ser presa de novo, que ela é viciada em ser presa, né? E o marido fala, não, se você precisar ir, a gente vai até lá, e chega lá, ela encontra o delegado que foi responsável pela investigação toda errônea, né? Da forma como foi. Sim. E assim, eu quero ver, mas assim, cara, eu acho que se você já viu o documentário da Netflix e você já conhece a história, não vai ter nada pra te acrescentar. Então... Não fiquei investido. Tanto que assim, eu não vi o 2 ainda, tá lá, uma hora eu vou ver, mas assim, É, eu realmente quero ver, pra ver como aconteceu as paradas, só que eu, não é uma coisa que, meu Deus, tô muito ansiosa pra saber o que foi que rolou. Uma hora eu vou ver isso. Complicated. E você, Zaneide? Não foi nenhum mapa pra você, né? Não. A Zaneide não quer nem falar. É isso. Zaneide fez a Luciana. Ok. É isso, o silêncio. Foi escrever o livro dela. Foi. Livre. A história de Amanda Knox. Você não chegou a ver, né, Leozinho? Não, não vi. Não perdeu muita coisa. É o mais importante. Mas então, pra gente ir pra última pauta da noite, eu vou só falar que eu vi a minissérie da Netflix Refém, né? Vi não, que eu vi 3 episódios, são só 5, tá? Eu vi. A mais famosa do elenco, Julie Delphi, né? Julie Delphi tá no elenco da série. Julie Delphi, né? Julie Delphi? Ah, sei lá, não sou francês. Né? Mas a menina da trilogia antes, né? Menina, que agora é uma senhora já. Ela é a presidente da França, né, nessa série. Opa. Que tá indo para um encontro bilateral com a primeira-ministra do Reino Unido. Bilateral. Porque o Reino Unido tá passando por uma crise de medicamentos, né? Tá sem medicamento, então tá passando, obviamente, por uma crise de saúde. E ela quer aproveitar esse encontro com a presidente da França para a França fornecer medicamentos. E, em troca, o Reino Unido receberia um navio com imigrantes, né, na costa do Reino Unido. Só que nisso, o marido da primeira-ministra, ele tá no Médicos Sem Fronteiras. E aí ele é sequestrado. E a demanda dos assaltantes é que ela renuncie ao cargo e ele vai ser solto. Só que ela fala, pô, não vou renunciar meu cargo. Como eles estão presos na Guiana Francesa, ela pede para o presidente da França, fala assim, você pode liderar uma equipe de tática para poder resgatar meu marido lá? E aí ela até aceita, a Julie Delphi aceita e fala assim, então, menino, ou Julie Delphi, até posso fazer isso aí, mas aí tu vai ter que aceitar de qualquer forma esse navio de imigrantes aqui no Reino Unido. Aí tá bom. Quando tá rolando lá a operação toda, os soldados da França estão quase para invadir o território lá dos sequestradores, a presidente recebe uma mensagem no seu celular falando assim, cancele esta operação, senão nós vamos mandar para o mundo esse vídeo aqui. E aí o vídeo é ela transando com o próprio enteado. Oita porra. E quem é o enteado? É o professor morto do meu ano em Oxford. Olha aí. Ah, mas esse homem especializado. Coryzinho, né? E o Chris. E aí, eu vi até o terceiro episódio, aí fica rolando essa crise. Aí agora no terceiro episódio, eles conseguiram resgatar o marido da primeira-ministra. E aí eles pegaram a assessora da presidente francesa que ela estava transferindo as informações. Ela estava em contato com os sequestradores. Ela era a informante. Mas, obviamente, como uma série de suspense e ainda faltam 2 episódios, alguma coisa mais tem, né? E aí a gente descobre que a namorada do enteado, da Julie Delphi, também está com os sequestradores e matou, agora no final do episódio 3, o pai da primeira-ministra. Cidade dos golpistas. Mas, me fala uma coisa, e as pessoas que estavam no barco? Estão no barco ainda, estão no barco. Meu Deus! Cruzeiro, né? Cruzeiro das Loucas. Tô no bar. Mas aí é isso, assim. Não é uma série muito dinâmica, tenho que dizer. Nossa, que meu barco desabou, né? É isso, não é uma série muito dinâmica. Não é tipo Downton Abbey. É, mas tá me entretendo até então, né? Tá me entretendo e vou terminar, só faltam 2 de 40 minutos e é isso aí, sucesso demais. Mas vamos então pra nossa última pauta da semana, porque agora nós vamos lançar uma maldição, uma ciricutico, uma zurema em você. Porque vamos falar da série que está conquistando o mundo, né? Não só o Brasil, mas também o mundo, que é Psica. Psica, Psica, Psica. Né? Nova série nacional da Netflix, que, menino, todos nós vimos ela toda. Psica, Psica, Psica, Psica, Psica, Psica. Né? Todos nós vimos aí. Psica, tá, que é baseada... Terminou também? Terminei também. Opa. E eu nem alguém... Olha aí. Né? Eu vi ela toda de uma vez, por isso que eu fui falando. Gente, assistam porque é legal. Né? Uma série que é baseada num livro, né? Um grande livro aí do cancioneiro nacional, né? Lá nos Estados Unidos, a Psica tá sendo vendida como Rivers of Fate, né? Adoro. Amo Riverdales. E aí, eu vou contar com Leonardo Oliveira para nos conduzir pros caminhos pelas águas do Pará, né? Eu não tô mal, tá cacá. Tu vais, Leózio? Ah, tu foste, eu vou. Eu vou de. Então conta pra gente, por que que Psica nos impactou, nos entreteve tanto? Amigo, Psica, primeira coisa assim, né, que é importante a gente falar, uma série toda paraense, que é uma série que se passa ali, né, em Belém do Pará, em algumas cidades adjacentes, na Guiana Francesa, gloriosa. Guiana Francesa em alto, série... né? Uhum. E uma série muito bem trilhada, né, a cada hora um clássico do brega. Sim. Pop, né, popero. Mas assim, principalmente série com personagens muito marcantes, né, fiquei conhecendo aí de cara a grande Jana Liss, que é uma menina muito, como é que eu diria? De ouro, né? Bonita, B-U-C-E-T-A. B-U-C-E-T-A. Jana Liss tá na primeira cena com seu namor, né, dando uma volta, passeio perto do rio, e aí fala assim: vamos ali que eu vou ajoelhar. E aí esse querido começa a filmar, ela fala, tá fazendo o quê? Ele, não, só filmar pra gente depois. Cena seguinte, Jana Liss exposta na escola inteira como grande boqueteira, né? A NASA, a babadeira, né? E aí, quando tá todo mundo falando de Jana Liss, apontando, então ela vai tirar satisfação com o homem, ele fala o quê? Como é? Foste tu... Foi... Gente, eu nem sei falar. Foste tu que chupou, um negócio assim. Quem chupou foste tu. Chupaste? Como assim, chupalo, hein? E aí, jornalista fica revoltada com esse garoto, mas não tem muito poder de escolha. Dá um soco na cara dele, eu amo. Jornalista, né? Jana Grande. E enquanto isso, os pais de jornalistas, dois bananas, né, uma beata de igreja que fica dizendo, ah, o pastor falou mal da minha filha, tem que tirar ela daqui, e o pai, um grande imbecil, decide mandar jornalista pra morar com a tia, em Belém. E aí, jornalista sendo essa menina linda, né, que atrai todos os olhares. Linda. Branquinha chega... cheirando a leite, como dizem lá o pessoal. Ai, que ódio. Ai, que frase. Gente, é uma menina normal, mas eles são tão filha da puta, né? Porque os pedófilos, né? Porque não tem outro título pra eles. Só porque é branquinha, do olho claro, loira, já começa. E aí, quando o jornalista chega, a gente conhece o namor de titia, que é o Tavinho, né? Olavinho. Eu achei que era o Tavinho. E Olavinho, um homem muito do bem, né? Já fica como? Comendo a tia dela, olhando pra ela, salivando. Aí, daqui a pouco, chega na cama dela e fala assim, ai, tá fingindo que tá dormindo, isso é uma coisa horrível. E aí, jornalista tem que procurar refúgio nas amizades, né? Ah, é uma grande amizade, né? Uma amizade que vale a pena, né? Como a amiga dessa, né? Vale, então, conhece aí a grande Dionete, né? Que é a Demara. A Demara. E, gente, preciso falar, a Demara está sensacional nesse papel. Ela está maravilhosa nesse papel. Perfeito. Porque foge do que ela costuma fazer. Exatamente. Não tem nenhuma palhaçada, ela não tem nenhuma cena cômica, nada disso. E ela tá incrível. E olha que Di é doidinha, né? Então, pra cair nas coisas de Ademara, era dor palito. Sim. Pois é, mas é uma doidice. A atriz, né? Atriz. E a Dionete é essa menina que tem um namorado, né, muito Dionete! Dionete! Vai se fuder, Amanda! Dionete tem esse namorado que gosta muito de site de puta, né, ela fala uma hora pra Jana. Eu amo essa frase! Eu amo, Jana fala assim, porque além da amizade de Jana Alice, Dionete tem a grande amizade com o Miltinho, né? Miltinho! Que Miltinho é o índice dela pra ela fazer os roubos, né? Exato. Miltinho tá ali procurando sua irmã. Miltinho é tipo o Abu dela, né? O Abu do Aladim. É, mas Miltinho não gosta dessas coisas de ficar roubando. É, ele é um menino honesto. Ele é um ladrão do bem. Sim. É. Ele tá procurando a irmã que desapareceu, e aí Dionete dá essa força pra ele. E aí, só que Dionete ao mesmo tempo fala assim: não chega perto do meu namorado que ele não gosta de índio, né? Muito. Ai, meu Deus! Sim. E aí, jornalista começa a se envolver nessa investigação, porque afinal, dentro de casa tá muito pior, ela decide ficar na rua. É, toda aí vez ela que fala a tia assim, não tá em casa, ela. Isso. E ela fala pra Dionete assim: Didi, o que você acha da gente entrar nesses sites de meninas pra ver se a gente acha a irmã do Miltinho? Que ideia ótima. Aí Dionete fala assim: site de puta? Meu namorado adora site de puta. Vamos ver no celular dele. Isso, vamos ver no celular dele. E aí quando elas chegam pra pegar o celular do querido, que eu até esqueci num o nome. Lugar num lugar excelente, muito bem frequentado. O querido dopa a Dionete, né? Deixa a bicha desmaiada. Foi que ele tinha recebido uma encomenda, né? Pra arrumar uma branquinha, né? Cheirando a leite. E aí ele viu que a amiga de Dionete era a garota em questão, né? Porque o Leoz até falou que toda hora eles ficam tirando umas fotos, toda hora fica tirando umas fotos. Ah, é porque esse homem sedento, toda hora fotografando a garota, né? Uhum. Eu amo. E aí, enquanto tá rolando esse imbróglio aí, que a gente já fala o que aconteceu com o jornalista, a gente conhece também a grande família aí, formada por Maria Angel, uma mulher colombiana. Seu perfeita marido Ramiro. Abucetuda. E o filho que começa batendo punheta pro amiguinho na primeira cena dele. Filho do Guilherme, né? Uhum. Que eu adoro que o nome é Guilherme, mas a mãe chama ele de Guilherme. Guilherme. E eles estão com um plano deles irem pra São Paulo justamente pro Guilherme fugir da homofobia, né? É, porque Guilherme tá lá só na janela com um amigo e o pai tá falando: esse viado vai ser morto, não sei o que é, né? Nome, querido, iremos para São Paulo, Santa Paulo, para salvar Guilherme. A mãe e o maior S de GLS. O pai já muito sabe querendo ensinar a menina a atirar. Qualquer que se te chamar de viado, tu mete chumbo. E ela: não, Santa, sei lá do que, Santa Paulo, vai te proteger, meu filho. Aí, mas eu achei essa cena, achei ele aliado. Porque ele falou assim: vai ter piada dando tiro pra cima, assim, pinando moto, vai ter tudo. Olha aí. E a gente conhece também o incrível Zé do Boi, né? Sim, um sabor. Que é o nosso viado empoderado da série. Uhum. Cheguei pra dar aulas, cria. E aí inclusive vai ensina Guilherme a atirar, né? Sim. Eu pego aqui na minha pistola e atira. Ah, queria, não teve tempo, né? Pois é. E o grande outro protagonista aí, né, da série, que é o grande Freá. Olha. Filho do Tabaco. Né? Filho do Tabaco é ótimo. Filho do Tabaco. Filho da Tabaca. Filho do Tabaco é muito bom. E esse homem que é grande herdeiro do Império do Tabaco. E aí, tem hora que ele Tabaquinho, chega pro... ele, né? É, o Tabaquinho. Tem uma hora que ele chega pro pai dele, Glorioso Tabaco, e fala assim: O que você vive com esse anel aí? Aí Tabaco fala: esse anel foi o primeiro que eu enfiei no meu cu. Pra não acharem. Ele simboliza todo o meu dinheiro. Não sei o que, você vai lá, tá, que bacana. Não, o melhor é que ele fala assim: esse aqui, o anel, esse ouro aqui eu nunca limpei. Esse aqui eu enfiei no meu cu. Você sabe o que que é isso? Você sabe o que que é você tá no garimpo com o ouro enfiado no cu? Caraca, muito bom. E aí, assim, aparentemente, tal qual em Maiorca, tem muito golpe de especulação imobiliária. Isso. Em Belém do Pará, é muito comum, em qualquer lugar que você tá rolando plano de tráfico de meninas, né? Sim. É isso, é tráfico de menina e roubo de carga, né, menino? Exato. Porque Freá e a sua galera do tabaco, eles são ratos da... De porão. De piscina, de porão, né? A cover. E aí eles ficam toda hora invadindo barco, dando tiro pra cima. Nossa, aí fica querendo estuprar as pessoas. Um inferno. Onde é que ele insuportável aquele gigante? Ai, nossa. Que nojo. Nojento. E há muita cena de ação de pré-á, tabaco, tabaquinho e tal. Não sei. Aliás, quê. Muito bem feito, hein? Diga-se. Sim, muito. Não, essa série ela é toda muito, muito bem filmada, muito bem editada, realmente. O negócio. E o tempo inteiro nessa série, o quê? Psicar. Fantunete, né? Fantunete. A gente contou para as pessoas o que significa psicar? Não. Conta aí. Conta aí. Psica é um. É um agouro, né? É como se fosse um. Agouro. Bonita palavra, agouro, né? Uhum. Bonita palavra. Eu achei estranho porque quando eu fui pesquisar sobre psica, eu vi que eles falam com S só, mas na série é com dois, né? É numerologia. Entendi. É pra dar um, mais uma introdução. Aparecida liberada. O Carol com K, com A, um acento no A no Carol. É, Anitta com dois T. Carol. Psica. Psíquica. Psírica. E aí, assim, sempre que acontece alguma coisa ruim na série, tá o psica, psica, psica junto, né? Sim. E aí esses três núcleos se encontram numa linda, né, comunhão de maldades. Que é quando Preá e a galera do tabaco saem pra, em busca dessa grande menina branquinha cheirando a leite, que é a Jana Liz. Ai, que ótimo. E aí, no meio do confronto, Guilherme é levado também, né? Porque eles falam assim, ah, não é uma menina, não era o que eu queria, mas dá pra fazer uma coisa, tem um cozinho aqui pra comer, né? Ai, que horror. E aí, Marianne fica desesperada, atrás de Guilherme, vê levar a menina, levaram Guilherme, não sei o quê. Daqui a pouco, Guilherme desovado no rio, sem vida, e eu achei que ele tava só desacordado. Bichinho. O plot Guilherme foi que o diabrado do gigante queria beber cachaça. Ia tomar uma cachaça. Eles fugindo da porra com um monte de carga, um monte de coisa, e ele enchendo a porra do saco. E a mãe de Guilherme tinha um negocinho, um mercadinho. Eles invadiram o lugar, mataram o pai de Guilherme e ainda levaram o Guilherme e ainda mataram o Guilherme. Que ódio. Que chateado. Queria saber mais do viado. Todos nós, eu acho, amiga. Exatamente. E a mãe ficou possuída. Uma crítica que eu tenho a essa série bem assim, que beleza, a vida pode ser assim, tá, mas que é. Todas as pessoas do bem dessa série morrem meio, tipo assim, foi. Não tem muita, né? Não é uma cena grandiosa, não é um tal. E quem é do mal, porque tem 800 vilões, a gente não vê ninguém tomando no cu. Pelo menos tem uma satisfaçãozinha, sabe? Nada. Toma tiro. E aparece na outra cena, belíssima. Exato, o fim do episódio é sempre ela enfiando a faga no pescoço de alguém. Daqui a pouco ele fala, ô garoto, você tá louco? E ele tá bem. Sim, é isso. Então eu concordo. Ai, ai. E vale dizer que a nossa querida mamãe de Guilherme, a gente vê vários flashbacks porque ela era guerrilheira na Colômbia, né? Mariana, ela... Militante. Era guerrilheira. Atira como ninguém. Então a bicha sabe como é a guerra. Sabe como é. Exatamente. E ela perde Guilherme e o marido também, né? Sim. Você perde tudo, né? Ela perde tudo. E aí ela tudo. Grava a cara de cada um que tava. E aí ela fala, eu vou... Na verdade, primeiro ela fala, eu vou até a polícia. E aí Zé dos Boi falou, e tu acha que a polícia vai resolver alguma coisa, viado? Para de ser louca. Vambora nós mesmo. Entendeu? Aí... Aí, inclusive, a gente vê até o flashback, né, do... Sim. Do Zé dos Bois sendo abusado por um dos meninos que. Dos bandidos que foi morto, inclusive. Que era irmão de gigante. Irmão de gigante. O gigante fica muito triste, né? Porque o irmão dele morre, tadinho. Porra. Uma alma que boa dessas. Enfim. E a jornalista é levada, né? Por esses homens maus. E aí ela chega num lugar, sai correndo, abraça Preá e fala assim: me salva! E a partir daí, Preá. Bota na cabeça, eu vou levar essa mulher pra mim. Exatamente. Porque esse homem decide simplesmente que ele ama ela, que ela vai casar com ele, que ele vai tirar ela. E ele fala pra todo mundo que quer ficar com ela, ela é minha, eu vou levar. Eu vou levar. Essa não, essa eu vou ficar pra mim. Exato. E ele fica, ah, pode descabaçar essa putinha aí, mas depois devolve. E aí, menina, grande jornada de pré atrás de jornalista. Mariângel atrás da vingança. E enquanto isso a gente fica vendo os bosta dos pais de jornalistas fingindo que estão atrás dela, junto com o padrinho, né? É, só que só o padrinho mesmo tava fazendo alguma coisa assim. Exato. Né? E aí padrinho encontra Miltinho, vai atrás de Dionete, não sei o quê. Aí Dionete fala pro namorado: tu fez alguma coisa com jornalista? E aí Dionete parece como? Morta. Acorda morta. Aí fica, gente, mas off-screen? Acorda morta, bichinha. Eu querendo curtir. Eu fiquei preocupado, mas... porque essa cena é tão estranha quando o velho tá lá procurando. E aí ela, o Miltinho fala com a Dionete que tava procurando e tal, não sei o quê. E aí Miltinho some. Falei, meu Deus, mas deu tempo de botar o menino dentro do carro? Puxou por onde, gente? Porque o menino some depois também, né, o Bob? Eu achei que eles foram querendo simplificar a história, não ter tantos personagens. E aí eles iam só matando os do bem, assim. Eu falei, ah, gente. É, porque os do mal que estavam rendendo, né? Porque essa série é uma série, é um livro, né? Pra falar sobre essa questão da exploração sexual infantil nessa região. Inclusive, é uma série com muitos gatilhos, galera. Assim, tem cena de estupro, tem assim, enfim. Se você é sensível, não veja. Não, tá? O terceiro episódio é um pavor. É um pavor. É um pavor. Então, é mais pra falar sobre isso. Então, eles queriam mostrar como acontece, né, esse tráfico, como elas são pegas lá nos bairros, e como elas são levadas, como elas são negociadas, leiloadas, estupradas por dezenas de pessoas até chegar no destino. Então, não tem muito como você manter as pessoas boas em tela, porque é só gente muito ruim o tempo todo. E assim, mano, não sei se você sentiu isso, pra mim foi muito assustador o jeito que a série retrata, né, fora as situações horríveis, de mostrar o tanto de gente que tinha conivente com o negócio, porque assim, tem um episódio que eles fazem uma festa pro prefeito da cidade, pra leiloar as meninas na frente da cidade inteira. Prefeito Brazão, achei maioria. Achei, tá aqui também. O prefeito Brazão, não sei o que, ó, gente, estão aqui as meninas, você vê as meninas desesperadas no palco, falando, as novinhas aqui, né, e eu falei, isso acontece, tipo assim... Né? Eles dão droga, né, pras meninas, né, antes delas subirem no palco, né, pra ficar mais fácil. Tudo bem, mas as pessoas da cidade estão vendo um prefeito, porque assim, prefeito, candidato a prefeito, normalmente finge, pelo menos, né, que não tá menina, não é toda a cidade, não, é só os homens que estavam lá. É, pô, galera, tava um monte de gente. É, não, é só um monte de homem. Então, mas era muita gente de qualquer forma. Era, não, porque, porra, não é possível, não é uma informação que não vai vazar. É. Não tinha ninguém com celular que pudesse trair o prefeito? Ah, tudo lacrado, igual a festa do Neymar. Porque o próprio Preá que tava lá, eu vou pegar ela, poderia ter vazado. Sim, inclusive a entrada de Mariângel e Zé não sei o quê nessa festa foi incrível. Eles chegando com o carro assim, embicou o carro. O guarda ainda fala pro primeiro carro assim: esses carros aqui tudo são seu? É, tudo nosso aqui. Aí, os outros dois carros, ou seja, o deles era o terceiro. Mesmo assim, eles entraram, foda-se. Falei, gente, que delícia. Uma super segurança. Mas e antes, disfarce de Mariângel também, né? Sim. Sim, vestida de ombra. Mariângel de Drag King, né? Diz que Mariângel já tinha matado o tabaco, né? Exatamente. Ai, graças a Deus, amei, que o tabaco morreu bem feio. Ainda prendeu ele na árvore, né, menina? Ele tem enfiado o anel dele no cu de volta, jogado ele pro rio. Mariângel matou tabaco e Preá matou o Zé dos Boi também numa cena whatever, né? Whatever, qualquer coisa. Zé dos Boi chegou agora, você não sei o que é ele, sai doidinho. Eu gostei muito da cena, mas um grande problema que eu vejo... É, nas cenas de ação, acontecem muito rápido e você perde. Aquela cena do final do primeiro episódio, que rola, aí depois você até fala, mas e aí, morreu ou não morreu? Porque você não sabe se o filho dela morreu, e aí só no segundo você entende. Ele tá caído no lago, ela abraça ele, põe num barco, não sei o quê, no outro ela já tá planejando coisa com o Zé dos Bois, não teve nem assim um, sabe? É igual do Zé dos Bois morrendo também, já chega, cai, já vira, mete um tiro, você não dá tempo de... entender a cena, né? Essas cenas de ações são bem rápidas, assim, aí fica meio ruim de entender. Sim. E aí, por exemplo, o padrinho dela, que eu achei também que esse é um personagem que ia super longe, ele chega com o Miltinho na fazenda, no negócio lá, Miltinho encontra Luzia, né, que tava com o jornalista na casa do Zé Ramalho, que é um dos traficante também, nojento, esse homem. Aí Miltinho foge com Luzia e o prefeito pega o padrinho de jornalista e fala: estragou meu aniversário, não sei o quê. Dá 3 tiros na cabeça do homem, aí já, mais um. Mas eu achei também, outra parada que eu achei meio sem pé e cabeça, porque o homem viu que as meninas estavam sendo leiloadas na casa do prefeito. Aí ele vai no prefeito e abre tudo que ele sabe. Prefeito, achando que o prefeito ia falar o quê? Ah, nossa, muito obrigada por você vir aqui denunciar o que tá aqui dentro da minha casa. Eu tô completamente conivente. Pô, achei inocente pra um cara que era policial, sabe? Sim. Policial, tipo, enfim. Mas eu acho que é porque ele foi pego, né? Quando o Miltinho foge, ele não tem o que fazer. É, mas eu achei que ele fosse inventar uma história qualquer, pra ele tá ali. Ah, eu também achei. E aí, não, ele... E até é, falar que ele comprar as meninas, uma coisa assim, né? É, uma coisa assim. Mas enfiou o saco na cabeça dele. E aí, assim, outra coisa que me incomodou. A gente amou a série, mas não criticou. Sim, aqui. É verdade. É, o fim do primeiro episódio é muito bom, apesar de confuso, como você não falou, né? Acontece um monte de coisa e tal. Os seguintes é sempre um cliffhanger parecendo que a jornalista vai conseguir matar alguém e não consegue. Porque ela enfiando um negócio no pescoço do Zé Ramalho, e aí no episódio seguinte ele só joga ela no celeiro lá, pega outra das meninas e fala: ah, sou desgraçada. E o outro é ela e a outra menina que estão junto com ela atacando os caras no carro, né, quando o francês tá levando ela embora. E aí você acha que elas vão conseguir fugir, vão conseguir matar o povo ali, e aí dá no mesmo, eles param: nossa, que é isso, doidinha? E aí pronto, levam elas do mesmo jeito. Ainda tem uma primeira tentativa de fuga dela com as meninas, que elas encontram a mulher na nossa, estrada. Nossa, que ódio. Olha aí, fala: ai, ajuda a gente, pelo amor de Deus, a gente foi sequestrada. Ela, vou levar vocês pra minha fazenda. Eu fiquei desesperado. Nossa, eu agora, achei que era mal ia matar todo mundo. Mas na hora que a velha apareceu, eu falei: pô, essa mulher não é do bem. Sim, eu também pensei, mas no fundo eu tinha uma esperança que fosse do bem. Assim, eu achei que ela ia levar pra fazenda dela e vender elas do mesmo jeito, não que ela ia levar de volta o Zé Ramalho. É, ela podia ser também, né? Podia ser. Mas... A gente falou mal, mas eu quero elogiar uma coisa que, pra mim, Janalice é uma das melhores protagonistas que eu acompanhei ultimamente, assim. Maravilhosa. Não para um minuto, ela não se entrega para aquilo que tá acontecendo com ela. Ela tenta o tempo todo fugir, o tempo todo fazer alguma coisa. Aí ela tenta fazer aliadas e levar as meninas com ela. E, meu, 16 anos, a bichinha fazendo assim... Ela não é uma... Tentaram fazer uma personagem adulta numa menina de 16 anos. Não, uma menina de 16 anos tentando fugir daquela bosta que enfiaram ela graças aos pais lixo que ela tem. Tudo aconteceu decorrente disso. Então, assim, eu achei ela muito foda e a atriz muito boa. E ela quase não tem fala, se você for parar pra ver. Quase não tem fala. É tudo na expressão, na ação que ela tem ali naquela hora, assim, muito boa. Ela tem uma das melhores falas, que é: você tem essa cara de porra seca, assim, mesmo. Porra seca. E aí o cara não falava uma palavra de português. Eu e ela falando pras meninas: vamos fugir, querida? Finge que estão me ensinando aqui. Ele é um homem que grande de Janalice e encontra a irmã de Miltinho lá, né? Sim, Luzia. Na casa de Zé Ramalho. Sim. Que ela tava como preferida de Zé Ramalho até chegar Janalice. E aí, na confusão da casa da festa do prefeito lá, Miltinho consegue encontrar ela e sair correndo de lá. Eu fiquei feliz dela não ter morrido. Eu achei muito que ela fosse morrer. Pelo menos ela e Miltinho, né, escaparam desse banho de sangue dos bons. Exatamente. Não, se Miltinho morresse, eu ia parar de ver na hora. Tacar o celular na parede. Era igual matar o cachorro em Dias Perfeitos. Exatamente. Mas, mas, cara, eu achei muito bem feito, muito bem construído. Tirando o Preá, pra mim, o pior personagem. Que ódio. Chato, burro. Toda hora que o Preá aparece e fala assim: minha mulher, não sei o quê, meu amor, vem cá. E ela olhando pra cara dele assim: o quê? E eu pensando: não tem um filho da puta pra dar um tiro na cabeça desse homem. E serviu pra porra nenhuma, né? Ficou lá enchendo a porra do saco que, ai, vou salvar minha mulher, que não sei o que. Ai, apaixonado. Não é Preá, Jonas. Ai, filho do tabaco, tabaquinho. No final morreu como todos os outros. Uhum. Idiota. E a única que não morreu, que eu queria muito que tivesse morrido também, era a mãe dela, porque o pai não aguenta a pressão de bunda suja. É. Quando ele botou a mochila nas costas, eu falei, cara, não é possível que esse cara vai ser bunda suja a esse ponto. Mas ele foi bunda suja o tempo todo, entendeu? Ela pediu, ela conseguiu ligar pra ele e falar, pai, o marido da minha tia tá me molestando. Pô, você, cadê você? Você tinha que estar aqui me protegendo. Ele falou, ah, não entendi o que você tá querendo me dizer, filha. Porra. Entendi, e aí, filha, eu tô passando pelo um túnel. É, pois é. Aí quando ele decide realmente ir lá pra buscar a filha, já era tarde too demais. Too little, too late. Too little, too late. E ele se mata. A mãe continuou lá, né? Beata de igreja jamais se mataria, né? Porque, enfim... Não vou expressar mais a minha indignação pra não ser cancelada. Mas ela não morreu. Eu queria muito que ela tivesse. Eu queria que, amiga, que Mariângela eu tivesse estourado a cabeça dela. Eu gostei que essa filha da puta vai ficar a vida inteira agora querendo a filha e não vai ter. Essa desgraça. Ah, queria dar, meu amigo. Não, depois ela fala, ai, filha, meio que se arrepende, né? Do que acontece, mas aí ela se fudeu, porque a filha dela vai viver com a nova mãe. Sim. Graças a Deus. A mãe de toda a Colômbia. Shakira queria muito. A melhor mãe. Ah, mas eu ia ficar mais feliz se o Zé dos dois estivesse lá também, pra formar essa família linda. Ah, essa eu família também. De Coach do Id. Eu ia amar muito. Ia ser a filha de puta e de viada. Família. Uhum. Olha aí. Faltando só mais. Não dava pra ter feito o final com o Zé dos Bois vivo, pelo menos, sabe? Mas ia matar. Sim, todo. Que ele morreu da forma mais idiota do mundo, cara. É muito estúpido a morte dele. Eu acho que idiota também. Esse foi o problema. Sim. Foi muito ruim. Era um personagem bom, bem construído e tal, e só descartaram, porque assim, gente. Exato. Eu gostei que ele matou o jogador no Mata-Leão, né? Eu falei, gente. Maravilhoso. Falou, não, esse eu já dei conta. Eu falei, ué, gente, mas ele só não desmaiou o homem? Ele matou o homem? Ele matou o homem. Porra, bom demais. Matou de agora prazer, né? O gigante, na hora que o gigante levou os tiros, eu fiquei tão feliz. Falei, ai, graças a Deus, gente. Homem insuportável. Aí custava a gente ver Zé Ramalho morrer, o prefeito, sei lá, sabe? Botava Mariana. Zé Ramalho eu viria muito, velho. Sim. Não, gente, eu amei o Zé Pequeno, esqueci o nome do menino, Zé, sei lá. Couve. Não, o outro. Zé Couve? É, certas couve. Falando por mensagem com o gigante. Ele, ah, eu sou romântico. Zé dos Bois. Sou romântico. Ai, que eu sou romântico. Ele sendo fofo com o gigante. No, com, a puta ainda morreu também, né? Coitada da puta. A puta morreu? A puta do gigante? Morreu, ela foi tentar fazer, ficar pulando a cadeira. Cadaboft. E ela fez o cabelo igual de Ademara, né? Sim. Que na hora que eu vi ela, eu falei, gente, mas a Ademara não tinha morrido, o que eu perdi? Is back. Gente, a Ademara, a maior cracuda de todos os tempos, maior do que, que a Grazi Massafera. Arrasou. Arrasou. Maior e melhor cracuda. É não, eu achei que a Ademara me surpreendeu muito. Sim. Sim, a muito. Grande Dionepe, né? Dionepe. Dionepe. Ah, mas pra Ademara fazer isso era 2 minutos. Digi, digi, digi, digi. Era? Era ela, mano. Mas vejam, gente. A gente contou tudo. Vejam. Mas... contou mas... tudo, mas é bem boa. É bem boa. É não, bem... porque quando o Sassi falar, não aguento mais série brasileira que esse povo só sofre, né? Só sofre. Porque a gente acabou de passar dias perfeitos. Só que é uma série muito bem feita, muito bem atuada. E tem uma coisa que Dias Perfeitos não tem. E é bonita, né, menina? A série é bem bonita. Tem uma coisa que Dias Perfeitos não tem, que é uma protagonista que eu estou torcendo por ela. Sim. Que é o principal. Eu não vou torcer pra aquela filha da puta lá do... Basicamente, tem três protagonistas, né? Que é a Mariângela e o Preá. Preá. Então, assim, mulheres fortes, versus, então, uma fazenda de três mulheres, né? E então a gente torceu por elas o tempo todo. Isso é, pra mim, é fundamental pra eu continuar. Então, e a gente torceu por ela porque tinha porquê, né? Não era igual a Clarice, que é só pra ver levar a pior. Sim. É, inclusive eu vi o episódio lá que a Amanda falou, né? que ele fazia uma operação. Aí eu falei pra Amanda que ele não fazia operação nela, não. Ele enfia a faca pra ela não andar mais. Exatamente. Ele... Sim, inclusive eu vi um post daquela cena, né? Que tem um... Eita, tocando a lata. A descrição do livro. Isso, a descrição do livro. E eu achei uma das coisas mais mal escritas que eu já vi na minha vida. Ih! É. Achei genérico, um monte de ação, assim, seguida, tosca. Eu falei, ah, você jura? E ele tá sendo canceladíssimo no site X, né? Ah, mas ele sempre é, de tempo em tempo. E ele tá fazendo os videozinhos todos de debaixinho agora. É, ele fez hoje lá. Achei péssimo aqueles vídeos. Com eu ele comecei a ver, eu falei, ai, não tenho tempo. Vem acompanhar esse romance lindo, não sei o que eu falo, gente. Você me jura? Tão tempo, tento. 40 anos nas costas, meu filho. Mas como o Léo falou, ele sempre é cancelado. Eu não sei porque que agora ele tá fazendo esses de debaixinho, né? É, fazendo debaixinho. É porque ele tá achando que tá por cima da carne seca, né? Ah, porque tá, né, amigo? Porque deram... Deram trela pra ele, né? Agora ele tá mesmo, realmente. É, ele hoje, ó, tô aqui mais é complicado nessas coisas. Olha aí. Fazendo coisa ruim, imagina o dia que fizer coisa boa. Mas o nosso autor feio preferido vai dar a volta por cima e ele vai ganhar só fazendo o seletinho de viado. Que vai ter agora do 15 dias. 15 dias, é verdade. Eu fiquei pensando quem que ele tava falando, desgraçado. Uma falando de viado, já pensei lá. No mais, é um viado feio ainda. Viado. Cara, respeita meu autor favorito. Respeita os viados feios. Ah, ele estava lá, você viu? Viado feio, Rafael. Eu achei. Feio. Você começou a falar em autor feio, eu achei que era outro, aquele que te mandou post. Quem? Que escreveu a série da Thaís Araújo. Ah. Ele falando baixo como se as pessoas não fossem ouvir. Não fossem estar vendo. E olha que eu acho, até acho ele bonitinho, apesar de ser fake. Eu amo. Porque o Rafael Montes é aquele namorado dele também, só Deus. Apesar o namorado que é gostoso, amiga. Então, amigo, mas eu acho que ele tá passando um pouco. Você acha? É, ele sempre foi assim, gostosinho, malhadinho e tal. Mas ele tá ficando muito grande, muita bomba. Muita bomba. Entendi. E ele é baixinho, não combina com ele, tá assim, musculosão. E pra mim passou um pouco, então. Já era feio de cara, então. Tá tochadinho. Tá tochadinho. Atoladinho. Tá no vácuo. Tá na no vácuo. Vácuo é foda. Mas enfim, era Rafael Montes, né, gente? Era a aclamação de psica. Ai, ai. Mas foi realmente uma série surpreendente dessa remessa. Sim. E tá fazendo nada assim. Uhum. E acho que uma coisa que a gente não tinha desde 3%, por mais que 3% seja essa coisa, né, que não se passa em um lugar específico, de valorizar um audiovisual nosso, assim, de mostrar, né, paisagens que a gente tem. Então esse realmente foi muito fundo, eu acho, no Pará, né, não só a temática que é algo que a gente sabe que acontece, infelizmente, com mais frequência do que, né, no resto do país. E das músicas, e de, né, da cara da cidade mesmo, dos atores, achei muito legal. É, a identidade deles, né, cara? Pois é. Fugiu do trecho Rio-São Paulo, né, que é o que só tem nas coisas. Né? Uhum. É, não, e até quando vai pro Nordeste, né, geralmente essas coisas meio Salvador... Caricata, Pantunete. É, e aí foge bastante. É o que a gente fala, até o da fala, né, que é uma coisa regional deles. Mas... Aliás, uma fala icônica que eu separei aqui. Tu queres cachaça? 3-1, porra. Perdestes. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Menino, vamos então para comentários da nossa última edição? Ei, antes de falar os comentários, eu gostaria de falar apenas que... Eu não vou falar muito, porque vi pouco. Vai falar muito. Ah, não, vai sim. Não é? Vai sim. Mas assim, comecei o hit, que é Renzga Hits. Renzga! E é assim, eu amei. Me pegou em todos os pontinhos que podia me pegar. Já desatolou a bandida, né? Exatamente. A protagonista que eu achei muito boa. Eu achei a atriz é muito boa. Agora, a única... Eu só vi 2 episódios, tá, gente? Então assim, já estou com essa porra dessa música na minha cabeça. Infinitamente. Hoje eu posso estar por baixo, amanhã tô por cima. Desatola, bandida. E já tô odiando as pessoas certas, já tô amando as pessoas certas. Carol, amo Carol, no meu coração. Mas Carol, assim, pra gente é nota 5. Ah, eu gosto da Carol, para com isso. Ah, eu não tenho nada contra a Carol. É. E... mas assim... E tá gostando de Marlene? E Glauce? Glauce é a... É a irmã? Não, dá spoiler! Ah, não é no começo? Não, é no começo, é a irmã, pô. Ah, já no fala? No primeiro episódio. Ah, bom. Quer dizer, no primeiro episódio ela descobre que o pai dela tá vivo. E aí ele se apresenta como o pai da outra menina. Grande. Não gosto dela. Glauce é a ruiva. Não gosto dela. Mas vai assim, gostar. Boa. Ela é vilã não, agora. Pelo menos no segundo episódio, ela dá uma força pra menina que tá lá vomitada no vaso que ela, quando o carinha que ela tá apaixonada dá um beijão na... A Sandy deles, né? Tem aqui essa dupla Sandy Júnior aí deles. Já odeio. A grande Tami Vingadora. Ai, amo Tami Vingadora. Ela não é Vingadora agora, ainda. Agora, os sotaques eu tô achando uma merda. Ah, é muito bom. É do Goiás. Amigo, é muito ruim. Eles são muito ruins fazendo sotaque, todos eles. É o sotaque de Goiânia. É, mas você faz muito bem, meu amigo. Você teria um papel certo. Não, amiga, você vai acostumar, muito bom. Nossa, é muito bom. É muito feio. Você vai ficar perfeita. Perfeita. Nossa, eles são muito... Eu achei, sei lá, muito fake. Você tá achando de David Cafajeste? Não. Doideira na banheira, né? Essa bicha, meu irmão. Eu acho que ela vai render muito aí. Já apareceu o Kevin Costa? Quem é Kevin Costa? O segurança dele? Apareceu. Acho que mais pra frente. Foi agora nesse último episódio que teve um barraco e aí o cara caiu em cima dele. Eu acho que é esse segurança. Ah, ele mesmo. Então. É o Samuel Assis. Mas isso foi só. Ai. Rolou olhares apenas. Uhum. Ah, vai rolar muita coisa, viu? Eu, você e a safadeza. Ai, gente, amo muito Kevin. Não, mas é muito clichêzona, né? Eu tava vendo com a Priscila, que a pessoa tá aqui em casa. Aí, na hora que eles estavam cantando juntos, né? A Sandy e o boyzinho da outra. Aí eu falei assim, cara, o que ela vai dar um beijo nele é uma sacanagem. Enzo Gabriel? Grande Enzo Gabriel. Tu acha? Eu falei, tenho certeza, não deu outro. Eu falei, um beijo. E Enzo Gabriel tem o twist, né? Eu espero que tenha. Eu espero que saia. É que no primeiro episódio tá com cara de sujo, aí no segundo ele toma banho. Exatamente. Que a Débora Seco dá um banho nele. A Débora Seco não, né? A Bruna Carla dá um banho nele. E você torce pro Raicinho Gabriel? Ah, torço, por enquanto, sim. Ah, forças, né, meus queridos. Queridos. E Marlene, você chupa com quem? Por enquanto com o Júnior. Mentira, não. Não. Por enquanto com ninguém. Por enquanto, não. Marlene, acho que aparece pouco no começo. É. Por enquanto. Marlene é a maior de todas. Ai, não, pra mim a maior é Tami, é muito Tami, gente. Pra mim a maior é Glauco. Não, Glaucinha, meu coração, Glaucinha e Raíssa. Pra mim, a maior é a Raíssa. Não, Raíssa... Gente, a Alice Wegman é tudo, porque assim, a coitada, linda, né? Ela é muito boa atriz. E aí você vê que em Vale Tudo ela se esforça muito, ela estudou o papel, ela fez tudo. Só que ela caiu numa coisa tão ruim. A personagem é muito ruim, e aí você contrasta com a Raíssa, que é uma personagem muito boa. É, mas a Alice Wegman vai ter a justiça dela, uma novela das nove boa. Ah, tá bom. Esse Wegman ia ser a Azuca, né? De Beleza Fatal. Verdade. Ela recusou pra fazer Justiça 2. Ah, o que bosta, hein? Poxa, ela seria maravilhosa. Que bosta, hein? Justiça 2 que ninguém viu. Beijos. Quem só viu desistiu, né? Mas só assim. Eu vi, acho que os dois blocos que teve. Eu gostaria de agradecer meus amigos pela insistência. Acho que eu vou realmente gostar. Assim, eu já gostei, mas vou continuar. É bom, é rapidinho, conforto, né? Vou trazendo os insights pra vocês. Eu, você e a safadeza. Nossa, quando a Amanda chegar em nota 100, eu tô realizado. Ah, eu? Ai, amo muito nota 100. Tudo bem, acontece. Outro dia tava ouvindo. De não acontecer. Não, pra mim eu quero quando eu escutar Vingador assim. Ah, vai demorar isso aí. Vingativa. É só a segunda não. temporada, é isso. Mas Nota 100 é na segunda também? Não, Nota 100 é nessa. Nota 100 é nessa. É quando ela e Raíssa compõem juntos, né? Eu amo a Raíssa chegando na Naira Azevedo falando: Mínima, você é a cara de Naira Azevedo. E Rafa Kalimann, gostou de Rafa Kalimann? Nossa, odiei como sempre. E ela apareceu o tempo inteiro. O tempo inteiro. É, mas fixa, né, Rafa Kalimann? Ela é fixa. Na terceira temporada, ela é uma personagem fixa na terceira temporada. Meu Deus, ela vai até a terceira temporada. Cadê Mariângela pra dar um tiro nessa mulher? Ela vai pegar Júnior. Aff, Maria, se merece. Tá bom. Júnior também vai de porno. É o personagem mais avulso dessa série. Porque alguém. Ela fez uma psica, né, na Globo, que é, a pessoa tem que botar ela nas coisas. Ela fez uma psica. Mas era só isso, gente. Só esse um breve comentário, mas queremos gente, cada episódio. Arrasou demais. É isso. Toda Obrigada. Semana vamos ter o bloco Renas Garritos agora. Obrigada, vou até rever. Eu também, eu vou não... rever, tô de férias. Eu não tenho a dança, mas eu tenho o polvo. Muito obrigada. Então, menino, vamos para comentários aqui, né? Comentários. Começando com Gabi Gobi dizendo: Oi, loggers. Oi, loggers. Loggers. Fui convidada pelo meu marido para assistirmos juntos A Mulher da Casa Abandonada, o que é raro, já que ele odeia assistir qualquer tipo de série. Logo, tive que aceitar o convite. Eu já fui ouvinte do podcast e gostei muito, mas estava com zero interesse na série. Enfim, dei play no primeiro episódio, dormi no início do segundo e acordei com os créditos do terceiro. Olha. Estava crente que seriam uns 6 episódios. E ainda tive que escutar meu marido dizer que depois assistimos juntos novamente. Não! Beijo. Ô, Gabi. Tá igual a Amanda com a CCXP. Ah, eu amo. Só faz as coisas em dupla. Beijo, Gabi. Beijo aí pro seu senhor também. Senhor Gabi. Beijo. Senhor Gabi Gobi. É o Gobi Gabi, né? Gobi Gabi, exatamente. Próximo comentário de Dan Leite, que tá com a gente aqui também, diretinho, dizendo: Olá, logado! Olá! Olá! Olá. Hoje serei sucinto e só quero desejar uma boa semana pra vocês. E se possível, falarem do reality Road to a Million. Beijos! Amigo, esse é o reality do 007 no Prime Video, que agora seria a segunda temporada. Amigo, eu vi 3 episódios da primeira temporada e achei uma das coisas mais chatas que eu vi. Reality do 007? É tipo um Amazing Race que emula coisas que acontecem nos filmes, assim, tem umas provas. Nossa. Eles viajam pelo mundo. Mas não é... Assim, não me pegou, amigo, tá bom? Espero que você esteja gostando. Bem, mas pra quem gosta. A mim não pegou. Eu achei que eu fosse o público, né? Porque eu gosto de reality de viagem, gosto de 007, né? E gosto de coisas de hominho. Mas não foi o caso. Não ornou pra mim, tá? Mas é isso, amigo. Próximo comentário de Thiago Duarte, tá lá no nosso grupinho, né? Se você não faz parte do nosso grupinho, faça parte do nosso grupinho no Telegram. Tá aqui. Que hoje o clareio de hoje foi sobre leite e café. Menino, leite, né? Do nada, o Diego chegou com uns textos do ChatGPT sobre café e leite. Menino, é porque ele é pai, né? E agora, só agora ele conseguiu sentar pra ver sobre o ChatGPT, né? Antes ele tava cuidando das crianças, tudo. Ai, que ódio. Doutor, ele te perguntando: você já bebeu leite? Tá. Zanon falou que só de sentir o cheiro do leite ele já fica enjoada. Que ódio. Eu falei: só tá pra respiração, gente, que desce. Não desce, não. Thiago falando: gabaritei a pauta porque não vi nada dessas séries e filmes. Mas sigo dando meu singelo play e amando cada episódio. Vocês são demais. Vocês que são demais, gente. Vocês que são. Vocês mais que são demais. É que sem vocês não tinha porque. Eu sou alguém. que e a rota chora por qualquer lembrança de nós dois. Do nada. Fogueteira. Fogueteira. É, agora as pessoas podem ver o clipe, né, de Fogueteira no Spotify. Sim, um ícone. Com seu 1 minuto e 10, né? É quase o álbum da Taylor Swift, né? Próximo comentário da Beck, ou do Beck, né? Beck. Dizendo, a série documental não é do Chico, não. Ele falou do Wanda, que é da Katia Land. Quando chegou a oportunidade da adaptação ser tocada pela Katia Land no Prime Video, eu falei, é isso assim. Porque eu sei que... acredito que eu seja o Chico Feliz te falando, né? Sim, que eu sei que a Kátia vai conseguir contar uma história diferente do caso, parecido, e acho o resultado da série. É completamente outra história, só que no mesmo caso. Ressalto feliz. Ah, ela pegou um trecho. Edu, por favor, veja o podcast. Amiga, não vou, porque eu detesto o Chico Feliz. Não tem condição. Detesto o Chico Feliz. Não tem a menor condição de ouvir Chico Feliz. Eu só não consegui ouvir a entrevista porque penso que vai ser pesada, mesmo sendo essas histórias pesadas, se o Chico conta de uma forma que a pessoa fica muito entretida e curiosa. É muito bem feito para se recusar a ouvir. Eu já ouvi quase todos. O do Ateliê também não ouvi por causa de gatilhos. E o do Síndico eu me deleitei, pois vou morar num condomínio ano que vem e vou ter que brigar nas reuniões e tal. Amo! Do Ateliê eu acho que é mais pesado que não é na casa mano nada. Ah, com certeza. Com certeza. Do Ateliê de quê? Ateliê, né? Era uma escola da Alta Sociedade Paulista, mas que rolava todo tipo de abuso físico, sexual, de violência escrachada, assim. Era tipo uma seita. Era isso. Psica. A seita que dá menos. Era tipo um maluco que dizia, ah, pela arte você tem que sofrer, tem que passar isso e aquilo, e ele fazia a galera se chupar em cima da mesa, uma loucura. Assim. Meu Deus, que baixaria. Era uma escola de arte. É, e aí as pessoas pagavam rios de dinheiro, ia pra lá e aceitava dele basicamente, que ele fazia. Aprender a cozinhar e aceitar as humilhações que ele submetia. Sai fora. Próximo comentário de Mariana Simas, dizendo: Dias Perfeitos seria a Tyler Perrilização das séries do Globoplay? Ou uma nova Peladona? Não, Peladona não é, com certeza. Não, Peladona é bom demais, gente, que é isso. Peladona é entretenimento elevado, né? Exato. Uhum. Aguardando os dois últimos episódios para responder a minha pergunta ou não. KKKKKKKK. Adorei o episódio, vocês são ótimos. Beijão. Beijo, Mari. Beijos. Semana que vem eu e a Amanda vamos contar o final dessa série. E eu também, que eu tô vendo, né? Ah, é, e Leócio também. Tá, vamos contar. Próximo comentário da Gabriele Yuki, né? Agora não esqueço mais, que é Gabriele, né? Gabriele? Gabriele. Fala, Clarice é chata, sim. Concordo, amiga. Aliás, tem que dizer, né, que eu fui vendo esse episódio que eles estão na Ilha Grande, com o episódio 6. Aí essa mulher prende esse menino. E aí ela pergunta, onde tem sinal do celular? Aí ele não fala. Só que ela viu ele falando no celular. Então, viado, revira essa ilha inteira, procura. Lógico. Entendeu? Ela podia ter fugido. Aí, só porque o homem disse que a tiazinha lá, a babá do filho da Odete Reutemann, falou que só vai voltar dia 1º, ela vai ficar esperando. Ah, sai fora, né? Pelo amor de Deus. E não tem outra pessoa nessa ilha, não? Patética. Patética, patética. Se ela quisesse, ela ter... Quem quer, faz. Minha mãe sempre falou isso. Não tem o quê? Não tem outra pessoa nessa ilha pra ela sair procurando? Amiga, porque Ilha Grande é um arquipélago. Então, a casa dessa mulher é a ilha. Entendi. É uma das. Essa mulher tem um barco e faz transporte de pessoas. É. Próximo comentário de Jorge Albuquerque, dizendo: chocado que vocês não embarcaram na Além do Tempo do Hallmark. Não, a gente tem bom senso. É boa, né? Às vezes, né? Às vezes a gente tem bom senso. Próximo comentário de Selmara Trindade, também tá com a gente aqui sempre, sempre, sempre, dizendo: da pautinha, eu só vi a mulher da casa abandonada. Não cheguei a ouvir o podcast, mas já sabia mais ou menos da história. Deu muita raiva daquela cabeleleila da família Bonetti querendo defender. E a dona Hilda não fala uma palavra em inglês. Se não fosse o fato daquela vizinha falar espanhol, provavelmente ela nem sobreviveria. Ainda bem que ela tá melhor agora. E estreou recentemente a minissérie Psica, da Netflix, gravada na minha terrinha, Belém do Pará. Recomendo, aí. Apenas 4 episódios. Falamos aqui. Se você chegou no final desse episódio, Céu, a gente falou aqui desse hit, tá? Beijo. Eu vou tomar um tacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. Próximo comentário de Sofires, também tá com a gente aqui direto nos comentários, dizendo: olá, amores! Olá! Não vi nada da pauta, mas ouvindo vocês falarem do podcast do Síndico, depois de Vovó Maconha, venho dividir com vocês mais uma série chamada Meu Querido Zelador, que é exatamente esse plot do Síndico, com muita armação, chantagem, cara de pau de um homem só. Desde entrar na casa dos outros até fazer Airbnb quando as pessoas viajam. Amo! É de onde? É do Disney Plus. Olha aí, Amanda. Olha. Nosso tipo de série. Sim. Já maratonei as 3 temporadas. Eita, e 3 temporadas disso? 3 temporadas. Mas enfim, haja zelo, né? E Drag Race Brasil, hein? Quem não adora, beijos! Nós não vamos me aceitar. Eu gostava. Cabeça dos Brasil nasceram pra entregar. De BH. Acontecendo. Tem uma peixeira e um saltão. Só isso que eu sei. Próximo comentário de Lucas. Uso peixeira, uso pedinho e um saltão. É isso. Ai, amo muito. E fazendo a linguinha da Poseidon. Bom que nesse dia do pé eu fiquei, uso pé de quê, gente? Pé de coelho. Uhum. Próximo comentário de Lucas Chinuco dizendo: concordo com o Leózio. Amo. O namorado triste com tesão é um sabor, mas achei a série ruizinha. As coisas não fazem muito sentido. KKKKK. Beijo a todos. Beijos, Lucas. Beijos. Qual é o namorado triste com tesão? É da... Sério que a gente falou semana passada? Qual foi? Ah, amiga, porque eu não tenho como puxar, minha mente é muito fraca. Que triste com tesão pra mim é Rafael Calcinha, né? É pra mim é Rafael Calcinha, né? Mas a gente falou de Rafael Calcinha, a gente usou um personagem como Rafael Calcinha, né? Ah, pra fazer paralelo. Mesmo. É, a gente fez um paralelo. Como foi? Não foi no Colato. Acho que foram Jovens Milionários. Foram Jovens Milionários. Ah, não, Pecados Inconfessáveis. Que era o Olavo. Ah, Olavinho, sim. Né? Esse era Otávio, lembrei. Esse era Otávio. Otavinho. Pecados Inconfessáveis. É isso aí, lembramos. Último comentário aqui de Gabi Fernandes. Também tá com a gente sempre, tá no nosso grupo no Telegram. Lembrando, entre no nosso grupo no Telegram, tá? Oi, pessoal. Uma sugestão para o Logado Awards. Categoria The Pitch. Seriados que todos gostaram, menos vocês. Não, ah, mas aí tem muitos, viu? Tá bom. É mais disputado. Embora eu meio sempre que concordo com vocês. Sobre Dias Perfeitos, recebi o spoiler do final do livro de uma amiga. E não conseguirei seguir nesse seriado. Porque me pareceu que o livro foi sem final. Não vi mais nada da pauta, porque confesso que aguardo as opiniões de vocês para iniciar coisas novas. Beijos e boa semana. Beijo. Beijo, mas, Gabi. Mas, ó, fique tranquilo aqui, Rafael. Já disse que vai ser um terceiro final. Ou que não vai ser nem do livro, nem um alternativo. No final, você decide, né? Uhum. Então tá bom. Ai, ai. Senti falta de comentários, hein? Quero mais comentários na semana que vem, hein? Ah, só teve esses. É, foram só esses. Achei pouco. Ah. Tá? Então comentem. Poxa, a Amanda viu Rensga por vocês. Amanda viu Rensga. Exatamente. Amanda viu Rensga e a gente viu um monte de atrocidades por vocês. Entendeu? Então stay tuned. É isso. Deixa um comentário de vocês. A gente esqueceu de falar uma notícia. O que é? Que o diretor de não sei o que de Emily em Paris morreu no meio da gravação. Ah, foi o diretor de Unidade, né? Ele morreu aí na... Pois é, será que vão manter a data da temporada? Porque diz que 18 de dezembro. E estavam produzindo, o Bruno morreu? 18 de dezembro, já tá garantida aí, já tá anunciada. Já tá garantida, é ótimo. Já tá garantida. Já liberaram as fotos de Emília na... Que eu amo, né? Que eles anunciam a data com 4 meses de antecedência de uma série que ainda tá gravando, matando gente. E aí a do Monster, eles decidem anunciar já com a data do mês seguinte, já toda gravada. Mas a Lily Collins postou hoje com um post conjunto com a Ashley Park falando que terminaram as gravações da série. Ah, assim, uma pena pelo rapaz, mas temos que seguir a vida. Senti muito baixo 18 de dezembro. Vai ganhar Eurovision dessa vez? Ai, não vai, né, menino? Tá bom, só, enchanté. E Gabriel? Ai, fico com Deus, Deus quiser. Ai, fé em Deus, vai ser chato na puta. Ele é uma incrível genevieve fixa, né? Ó, mas uma notícia importante aqui, hein? Aos 25 anos, Bia do Braz afirma ser ainda virgem, esperando o momento certo. Uhum. Ai, amiga, tão criativa, né? Imagina falar no meio do negócio. Ei, Brasil! Ei, boa! Imagina ela chegar pra experiência com a roupa de lixo. Era um copo de banana, ela lá dando pro cara, e ela pra gozar, ela fala, posso gozar agora? Que ódio! Eu amo o povo falando que aquela personagem da Emma Stone era a Bia do Braz. Que ódio, cara. Eu amo quando fala que o Brasil é a Bia do Braz do mundo. Essa é boa, né? Maravilhoso. E você viu que eu mandei pra vocês uma coisa, uma notícia? Que o hit São Paulo é hit no Spotify. Bateu 400 mil streams. Uau! Nada vai me impedir de você estourar meu cabaço na cidade de São Paulo. Ah, pensei que era São Paulo da Anitta. Não, é essa aí. Sete. Achei que era Santa Paulo. Na Cracolândia. Achei que era São Paulo da Anitta. Não, esse é de São Paulo. Ai, meu Deus do céu. Acho que vocês são muito desocupadas mesmo. A gente vai cantar essa no final do ano juntos. Vocês vão cantar, não vou cantar. Vai sim. Tem, eu me respeito a ser uma senhora. É uma senhora casada. Exatamente, eu sou evangélico, me respeito. E eu sou de fã. É sim. Você é mais afeminada do grupo. O Sassi e a Mindy não estavam no último Carolcast, não sabem o poder que é a gente cantando Estranho Amor e tira essa lama das botas. Quê? Mas tira essa lama da bota? Você não conhece a música do Luxúria? Não. Tira essa lama das botas antes de me dar as costas. Só eu e Léo conheci essa música. O hit. E continua, olha, né? Deve ser um hit mesmo. Você tem que dar uma chance. Mas Estranho Amor vocês conhecem? Estranho Amor é sim. Onde? Né? Você não vai poder cantar? Não, mas é. Ai, meu Deus do céu. Mas então vamos para a versão de despedidas, então? Começando com a Amandinha. Continuo fora do TikTok. Que ódio. Mais Blue Sky e Instagram. Toma aí, Mandy Aguiar. Se Deus quiser, em breve, de volta ao SED. Né? Ela vai voltar a me chamar. E é isso. E por aqui, gente. Lá no grupo do Logado, né? Estamos lá sempre polemizando fofocas e polêmicas. É isso aí. Logo, nós somos tão queridos. Pois é, menino. Né, menino? Quem diria? Tão queridos. Ai, ai. E vocês, Anãozinho, como estão os vídeos no YouTube? Amigo, tá moindo aí, né? Toda semana sai um videozinho. Vamos ver se eu consigo gravar da semana, que eu não comecei nem a escrever o capítulo da semana. Escrevendo mas... livres, né? Escrevendo livres. E estamos já quase entrando na reta final do livro. Você vê, tá. Né? Tudo. Do nada tô aí terminando um livro, né? Mas é isso. Me acompanha lá no YouTube, Instagram, Twitter. Twitter. É. Amo, amo, amo, amo, amo. E você, Leozinho, o que tem por aí? Menino, o editor tá me enrolando, mas tá prometendo aí entregar em algum momento, né, o nosso set especial com a Lê, Camis e Sidney. Em que tivemos casos muito, como é que eu diria, é uma palavra difícil, né, de definir, mas casos muito cédicos, né, como vocês já estão acostumados. Na primeira parte, se eu não me engano, tá, deixa eu relembrar que a gente vai ter a barra de quem tem o irmão preferido, né? Os pais só ligam para irmãs. Vai ter aí também lésbicas emocionadas, né? Sempre uma barra muito, muito frequente. Não acredito. Tão raro. É. E vai ter gente preocupada aí se é possível recuperar uma amizade só para saber da fofoca, né? Que é o tão importante. Pronto. Então, stay tuned. Em breve teremos aí essa delícia. Né? Digo em breve, porque não sei quando vai ser. Vem aí, né? Vem aí. Toda semana vem. Anunciando esse sede. Uhum. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Doutora Adélia. Eu amo, ó, eu amo. Mas, lembrando então, você pode entrar no nosso grupinho aí do Telegram, né? Lá você pode conferir, curtir, brincar, né? De boa. E também aí, ó, deixar um anúncio velho, que já faço há bastante tempo, que você pode apadrinhar esse belérrimo programa aí, né? No Patreon ou no... No Patreon só, no caso. Não, só no Patreon. Patreon. É, só no Patreon mesmo. Pode apadrinhar aí, porque tivemos que pagar a renovação do domínio, né? Esse mês, e foi uma pedradinha. E assim, gente, vou abrir meu coração aqui pra vocês. Por mim, acabo com o site. Pra mim, não tem necessidade do site existir mais, né? Mas pra mim, tem por quá, né? É, porque os comentários não estão indo pra lá mais também. Exatamente. Então, por mim, não coisa. Mas já renovei, já paguei para renovar. Então, até o ano que vem vai ter site. Né? Mas, então, aí ajude aí, né? A gente a construir esse patrimônio, pagar as contas, né? Pagar o servidor, as coisas, tudo. Tá bom? E é isso, então, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau. Eu vou tomar um tacacá, dançar, de boa. Eu vou tomar uma piscina. Gente, já pediram demissão? I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. Just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?